Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e a Ioli é uma vovozinha. Ninguém eu não gostei disso. Eu sou um espírito jovem. Tu já começou sendo zoada. Eu sou a Greta Bafa e eu acho que sexo é um negócio muito doido. Olha aí. Eu sou a Ioli Melo e eu não sou uma vovozinha. E eu também acho que sexo é um negócio muito doido. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui com a Grécia e com a Ioli, que são lá do podcast As Matildas, né? A gente tá aqui reunido para falar um pouquinho sobre BDSM, fazer um debate aqui, né? A Tice ia participar aqui, né, que já gravou outros programas com a gente, mas infelizmente ela teve algum problema lá, não conseguiu, mas como diz a Grécia, como diz a Ioli, segue o baile. Segue o baile. E antes da gente começar, fala um pouquinho do podcast de vocês pra galera que não conhece, que vai lá ouvir certamente e tal. Vai, olha, conta aí pra eles. Tá. Bem, o As Matildas, o podcast As Matildas, ele nasceu de uma necessidade da gente falar mais sobre a representatividade feminina dentro do universo do cinema, das séries, do audiovisual em geral. Isso engloba a representatividade das mulheres, das lésbicas, das gordas, das negras, de todas nós. E tudo isso com uma linda salpicada de feminismo, que eu e a Grécia somos fervorosas defensoras. E a cereja do bolo é a gente conversar, se divertir, e nesse processo os nossos ouvintes se divertirem também, assim, espero. E é isso, e se as Matildas fazendo jabá, vão lá escutar a gente. Boa, isso aí. E aí, tudo começou, na verdade, porque eu comecei a ouvir alguma coisa cast, achei o Febrini muito engraçado, a gente começou a falar mais no Twitter, e surgiu essa oportunidade de estar aqui. Então, já desde já agradecendo a oportunidade, que é muito legal participar de outros podcasts, de falar com outras pessoas e tal. Então, espero que renda um caldo hoje que a gente vai falar, que eu acho que vai ter muita coisa engraçada pra falar mesmo. É isso. Não, sim, eu agradeço muito também, e eu tô muito honrada porque eu já participei dos outros podcasts, só que dentro do Cinemação, né, que também tá o nosso. Uhum. E é a primeira vez que eu participo, pelo menos, de um podcast que não é Cinemação e que veio por causa das Matildas. E eu tô muito feliz por isso. Olha só, é uma conquista. Nossa, é verdade. É verdade. É o meu terceiro podcast. Eu já participei do Indicação antes também, que também é do Cinemação, que é indicação de filmes. Esse é o meu terceiro podcast, assim, que não sou host. Mas tô muito feliz também. Acho que vai ser bem legal. Então, vamos seguir o baile, Marco Febrini. Bora, segue o baile. Vai ter os links aí no site, tudo certinho, das Matildas, do Cinemação, tá? Entrem lá, ouçam, porque, meu, é muito maneiro. As meninas falam sobre uns assuntos muito... Tipo, elas falam sobre pornô, cara. Quem que vocês conhecem na internet que faz sobre pornô, tá ligado? Ninguém. Então, ouçam lá, que é muito foda. Não, e assim, ó, já fazendo um jabá, tipo, extra, logo mais, a gente não sabe ainda que dia vai sair, né? Enfim, mas sai ainda esse mês um podcast com mais 3 meninas, ou seja, são 5 meninas falando sobre pornô e o que o pornô fez com a gente em termos de sexualidade, de autoestima, estética, o que a gente tá fazendo com isso, se a gente gosta, não, se a gente assiste ou não, qual que a gente assiste, o que a gente gosta de ver. Vai ser bem foda. Sou bem putiga, não assisto nada, sou virgem. Sou bem putiga. Putiga é o contrário de pudica, né? Pudica é a menina comportada, é putiga é o outro lado. Ai, ai. Muito bem, então, galera, vamos trocar essa ideia maravilhosa sobre BDSM só depois dos recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos, Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera, Raulzão. Aê, pessoal. Que animação, cara. Muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa História do Ouro, né? Lembrando que o ACC é patrocinado pelos nossos padrinhos queridos aí, né? O Ricardo Cruzato, o Lucas Silva, o Felipe Silva, o Fernando Casimiro, Cláudio Piccoli, o nosso querido José Paulo, William Floyd, o Tomás Eblen, famoso Tomás Turbando, o Arthur Gomes, o Luca Mazzolini e a Valéria Eugênio, cara. Obrigado, galera. Vocês são foda. Valeu, pessoal. É isso aí. O Raul tá meio triste porque, pra quem não sabe, o Raul tá numa fase da vida dele agora que ele tá namorando várias mulheres ao mesmo tempo. Então ele tá meio, cansado, porque demanda muita energia, tá ligado? É, mano, é tipo flash, tá ligado? Tem que comer 3 vezes mais agora. Depende, ó, você entende isso por quiser, mas eu tô falando de comida. O cara apareceu no Encontro ACC em julho lá com uma chupada no pescoço do tamanho de uma maçã, tá ligado? Pai, oh, puta que pariu. Os caras me convidaram pro bagulho do BSM, pô. Eu sou dessas parças aí, pô. Ai, ai, muito bem, eu vou começar aqui lendo o e-mail do nosso querido Garcia Renato. E ele manda aqui, ó, olá, alguma coisa casters, muito boa essa história. Aqui um programa, um e-mail a respeito daquele programa de 7 minutos depois da meia-noite. Ele fala, a história fala sobre perdas, consequentemente sobre posse. Tudo que você carrega a sua vida inteira é sua história. Ela deriva da sua consciência. E mesmo isso pode fugir na terceira idade, ou antes dela. O filme Pra Sempre Alice fala sobre isso, sobre perder quem você é. O teixo, assim como o controle sobre a vida, são impressões que os humanos criam. Acho que isso os afasta da solidão, ou pelo menos dá alguma cor para a vida. Depois de anos e anos sozinho, a vida perde a cor. Tudo vai ficando cinza e sem vida. Acho que quem está sozinho agora pode recorrer à arte. O desenho da mãe afastava os medos dela de dentro dela, né? No papel, ela podia ver as histórias dela. De vago apenas. Não é falta, é saudade. Abraços e sucesso. Olha aí, Raul. Olha só que poético. É, né? Mas é verdade, cara. Tem toda uma relação de perda, de saudade e tal. E quando você fala aqui de velhice, é interessante porque as pessoas que vão ficando muito velhas, elas começam a ficar, entre aspas, chatas, às vezes porque elas se sentem em um mundo que não é delas. Já parou pra pensar nisso? Sim, por causa que, né, o mundo muda, né, então elas ficam meio desconectadas com ele. Exato, muda e muda muito, e tipo, todos os amigos e os parentes, as pessoas que ela conhece vão morrendo, e ela vai permanecendo num mundo onde todas as pessoas que ela conhecia não são mais do que memórias, e até a cidade, né, por exemplo, lá onde era o bar do Joaquim, agora já não é mais, já virou outra parada. Antigamente, quando a gente falou no programa de Mundo Líquido, tinha uma cabeçada de lojas, né, na cidade, assim, um monte de bodega, de negócio que vende material de construção, negócio que vende produto de limpeza, tinha uma loja que era só o açougue, agora não, tem tipo 2 mercados grandes e já era. E o cara que é velho, ele olha para aquilo tudo e fala, caralho, não sobrou nada, né? É, sim, é aquela coisa do, né, do mercado, vai reunir, é que nem shopping, né, a gente pega trocentas coisas que eram numa vila só, aquilo se resume a um shopping, igual o celular, né? Só cai lá dentro e já era, né? É, o cara fica meio que, mano, tá com... É, assim, o único jeito é ou criar alguma coisa na cabeça dele ou tentar seguir a vida. Sim, e é difícil, né? É. E cai até um pouco naquele dilema do Drácula, né? De que o Drácula é imortal, vive pra sempre, não sei o quê, mas ele não consegue se apegar a nada, porque... O mundo dele já era, ele não consegue se adaptar ao mundo novo. Esse mundo novo muda pra caralho toda hora, principalmente nas décadas mais modernas, né? E o cara, meu, ele fica lá no castelo dele vivendo em 1800 e pouco, sei lá. Mas é 2017, sei lá. Ficou. Hoje em dia também tem as pessoas que chamam de hipster, né? Que os caras ficam tentando se manter também assim. Os novos Dráculas, né? É, os caras, eu vou pegar aqui um como chama? Aquela coisa de CD lá, ventríloco, não é? Vitrola. Aí os caras compram aquelas vitrolas lá, falam, ô, aí, ó, o som é muito melhor. Que isso? É, né? Aquela porra daquele bolachão discão lá fazendo um barulho de fundo desgraçado. Ô, pessoal, quem quiser ir comprar VHS, eu vendo, mano. Tem vários aqui em casa. É, né? Fita cassete e tal. É. Muito bem. Obrigado, Garcia Renato, pelo seu e-mail, irmão. Tamo junto e é nóis. Valeu, Garcia Labaratita Renato. Olha aí. E falando em Garcia, antes do Raul continuar, a gente tem um comunicado pra fazer aqui, né? A Vanora, que é ouvinte da gente, se tornou nossa amiga, amigona e tal. agora entrou pra CC, ela já gravou vários programas aí, né? Gravou programa sobre arte, gravou agora história do... Não, ela gravou sobre dinheiro, né? Relação com dinheiro e tal. E agora ela virou uma CCcaster, cara. Vai gravar daqui pra frente vários programas aí com a gente. Ela estava estagiando, sendo 20, agora já foi promovida. Foi promovida. Cara. Ganhar dinheiro que é bom nada, né? Agora... É, não dá, isso não adianta. Agora eu vou ler aqui o e-mail do Fábio Henrique e diz assim: fala galerinha CC, não mandei e-mail no período de férias porque sim. Porque é férias, né? Comentou sobre as CC de mães. As mães só mudam de tipo de loucura, mas no resto são todas bem doidas, cheias de mania. É isso aí. Só que eu não vou falar isso, senão eu vou apanhar em casa. Minha mãe é perfeitinha. Aqui ele também comenta sobre o ACC de Espartanos versus Samurais, que aí ele comenta assim: confronto entre duas linhas de guerreiros tão famosas e admiradas que inspiram histórias e filme até hoje. Verdade. Com certeza, os caras têm trocentos milhões de anos até hoje e o pessoal lembra dele. Sim, nossa, Samurai, então... Espartano tem pouco filme dos caras aí, mas Samurai, maluco, puta que pariu. É que, sei lá, que como o Japão, ele gosta muito do passado dele, né? Aquela coisa de... Que a gente comentou, né? O Japão gosta muito da dinastia, né? Uhum. Então ele não fala, ó, isso nunca aconteceu. Sei lá, se na Grécia ela podia fazer filme sobre espartanos toda hora, mas ela não faz. É, e também tem aquela questão do Western, né? Que teve a inspiração lá e tal... Depois o Japão começou a fazer filme de samurai pra caralho, muito na pegada do western. Tinha todo um, né, um jogo ali, trocando arma por espada e etc, aquelas histórias. É, você vê a grande parte dos filmes históricos que passam na Grécia, a grande parte deles são americanos, né? Sim. Dificilmente um grego faz, um país, né, faz um filme assim. Ou então é alguma coisa mais contemporânea e tal. É, normalmente mais contemporâneo. Aí continua assim: estou ansioso pelos próximos episódios. Meus podcasts estão atualizados, então estou revendo os antigos e aproveitando para ver algumas coisas que deixei passar despercebido. Notava a melhora da qualidade de gravação. É, rapaz. É, nossa. Ixi, a gente sabe, tá lá, né? Aqui em Maratona ACC vai ouvir o fone do Raul, sanduíche ixi. Nossa senhora, o fone era uma merda. Nossa, melhorou muita coisa, né? É, e o fone do Raul tá quebrado, né? O Raul tá usando um fone de celular aí por enquanto, até a gente conseguir juntar a grana do pato e comprar um novo. Mas mesmo assim, o da galera você percebe, né? Até o gravador da gente melhorou. Tem, melhorou tudo praticamente, né? Uhum. Daqui a pouco a gente vai comprar uma concha, aqueles bagulho de rádio, tudo profissional. Aí não fiz. Montar um estúdio, né? É, aí ele também fala assim: notava melhora, mudança na equipe, mas sempre é divertido, nos prende, né? Verdade, sempre teve mudança, né? Outro papo. Aí ele finaliza assim: agradeço ao Team ACC por me acompanhar por tantas horas nesse um ano e pouco. Meu primeiro e-mail foi enviado no ACC número 133, em 3/7/2016. Que legal. Porém, eu ouvi há um tempo já. Coraçãozinho, bundinha, até o próximo. Coração, bundinha, um clássico, né? É, isso aí. Valeu, Fabio Henrique. Caraca, você tá de parabéns porque você conseguiu lembrar o primeiro podcast que você ouviu, porque, ó... Valeu. Não, o primeiro e-mail, né, que ele manda ali, eu já ouvi há um tempo, né? Os caras conseguem gravar mesmo, parabéns aí, valeu, Fábio. Continua mandando aí pra gente. Valeu, Fábio Henrique, tamo junto, brother. E quando você tiver sem nada pra ouvir, ouve Paráxene, pô, ouve TPM. E agora, né, com as convidadas aí, ó, ouça lá as Matildas, lá no Cinemação, cara, é muito legal o podcast delas. Tá começando, tem poucos episódios, mas é como eu sempre digo, né? Comece a ouvir a parada do comecinho pra você ir se enturmando, pra quando tiver lá no 100, lá no 200, você falar: eu era hipster. Eu ouvia lá no podcast 10. Eu ouvi, eu sou true, é isso aí. Eu vi antes ser modinha. Eu sou raiz, não sou Nutella. Eu sou raiz, é isso aí. Muito bem, vou ler aqui o e-mail do Edson dos Santos. Ele mandou: olá, pessoal do ACC. Achei interessante demais a abordagem sobre a relação de cada um de vocês com o dinheiro. Confesso que não imaginava que o Febrini era descontrolado com gastos. Eu sou uma merda com dinheiro, cara. Mas daí ele, mano, ele compra... Parece aquelas mulheres lá, quando vai no shopping... Mano, você vê o Febrini sai com várias bolsas e tal. Normalmente... Aqui é o que tem que ficar esperando ele na porra do sofá. É, né? Não, cara, o meu problema é besteira. É gastar com besteirinha. Faz uma coisinha, faz outra, faz um agrado pra alguém, compra um presente, sabe? Aí daqui a pouco você olha e fala: ué, cadê 400 reais? Cadê? Acho que sumiu, essa coisa evaporou. Ele continua. Ele é um cara que se aprofunda tão bem em temas diversos, então imaginei que gerir ganhos e gastos era um deles. É, meu. Isso aí é um defeito que eu tenho muito grave. Possivelmente, né? Na teoria eu manjo pra caralho, mas na prática... Aí é outro papo, né? Sempre assim, né? A teoria é uma coisa mais fácil do mundo. Sim. Ele manda aqui, ó. De todos aí, acho que nesse quesito me pareço mais com o Arieira. O Arieira não grava faz 6 anos. É, o cara lembrou, né? Nem, o Arieira nem lembro se ele fala o seu dinheiro também. Não, acho que você aqui, Edson, você se identificou mais com o Wilde. O Wilde que tava gravando. Só que como o Edson tá maratonando o ACC, ele deve estar ouvindo lá os primeiros e lá tem a participação do Arieira, né? Mas o Arieira já saiu do ACC, infelizmente. Uhum. Aí ficou só a voz dele na leitura de recadinhos aí, porque a gente tem preguiça de mudar a vinheta. Vocês espero que nunca processe a gente. Mas o Arieira é firmeza, o Arieira foi um dos que saiu de boa. Teve uma galera que saiu do ACC de boa e teve uma galera que saiu tretada, que é a que a gente vai contar lá no ACC Apocalipse, né? Que vai ser o último programa da gente. Mas isso aí vai dar uma merda do caralho. E ele continua. No meu caso, é um tanto quanto mais dramático. Aprendi a gerir bem minhas finanças pessoais após ver meu pai passar a vida toda endividado, mesmo com salário bom. Ele gastava muito parcelado em diversos cartões, comprando coisas supérfluas, sem calcular. E depois, quando chegavam diversas faturas, ele via que o total dava mais que o salário e atrasava uma ou outra. Mês seguinte, essas parcelas atrasadas estavam com juros absurdos e ele então fazia empréstimos para pagar. Isso gerou uma bola de... Puta que pariu, isso aqui é a receita pra merda. O cara conseguiu... Ele conseguiu, hein, fazer... É isso aí, a receita de merda. Qual é a receita de merda? Juros, empréstimo... É. Puta que pariu. Isso é quase uma cultura, né, cara? A grande maioria dos brasileiros, isso eu digo por experiência própria e por conta da minha família e tal, o que, que eles fazem? Eles pegam uma conta e, por exemplo, a conta vence dia 5, né? Pessoas normais, não o Raul que é milionário. A conta vence dia 5. Claro, O que a pessoa pensa? Pô, se vence dia 5, eu posso pagar até dia 20 que não pega nada, né? Quando o certo era pensar, se vence dia 5, eu tenho que pagar até dia 4. Mas a gente não pensa assim, né? A gente pensa, putz, venceu dia 5. Ah, não, vou pagar até dia 20 que a Eletropaulo não vai cortar nada. E isso é uma merda, porque isso vai gerando bola de neve, né? Tem que lembrar que não é uma conta, né? Você vai pagar o quê? IPTU, vai pagar água, vai pagar luz. Então, assim, ficar sempre deixando pra depois ou pra última hora é sempre ruim. Se você já tem aquele dinheiro, já antecipa já, porque aí você vai limpar. Porque pagar outra conta, você vai, putz, eu já paguei essa, então dá pra pagar essa aqui de boa, gurada mais. Sim, cara. Infelizmente, hoje, aposentado com 54 anos, foi diagnosticado com Parkinson. E tem uma dívida de 24 mil com bancos e cartões que não sabemos nem o que fazer com ela. Puta que pariu, aí é foda. Aí, banco, mano, por isso eu guardo meu dinheiro embaixo da minha cama. Ele continua. O programa de vocês é de suma importância para que ouvintes pensem num tema tão importante que é deixar de lado pela maioria das pessoas. E aprendam o quão importante é pensar sobre a relação com o dinheiro, para não ter que aprender na dor, como foi o caso do meu pai. É verdade. Falando nisso, obrigado pelo ACC ser um programa tão informativo e divertido. Desde que comecei a maratonar o cast de vocês, tem me ajudado muito a esquecer um pouco a tristeza que os problemas do meu pai têm causado. Pô, cara, que foda. Obrigado, mano. Putz, eu fico feliz pra caralho de ouvir isso. É bem legal porque a gente ajuda o ouvinte tanto da forma pessoal ou como apenas se divertir, você já faz a gente ganhar nosso dia. Então isso aí é muito bom. Sim, né, cara? Já que a gente não ganha dinheiro, a gente ganha isso aí, né, cara? Ver a galera bem, ver a galera feliz. Saber que você tá sendo importante na vida de alguém é maravilhoso, porque todo mundo tem problema, cara. E às vezes, por mais amigos que você tenha, por mais descolado que você seja, tipo, às vezes ninguém manda uma mensagem, ninguém fala nada, sabe? E a gente tem que ter empatia pra entender que às vezes isso é importante pras pessoas. Às vezes uma mensagem pode salvar um dia, salvar uma hora, salvar um minuto, que seja. É sempre, é apenas um oi, cara. Às vezes você fala um oi pra uma pessoa, tal, conversar, começa a trocar ideia. E ele finaliza aqui, ó. Vocês têm muito talento e carisma. Parabéns, grande abraço. Pô, obrigado, Edson. Caralho, que meio foda, cara. Valeu mesmo, de coração. Obrigadão, Edson. Aí, valeu mesmo. E É sentimental, sentimental agora. Agora tá sentimental? Tá sentimental? Então vou te convidar pra gente ir pro programa de BDSM agora. Aí eu vou ficar chicota, né, rapaz? Você vai ficar chicota? Vai ser bola na boca, roupa de laté, vou pegar ali meu kit e aí vamos lá. Imagina o Raul vestido de latex, cara. Que delícia. É uma maravilha. Eu recomendo, quem quiser floss, só pedir. Eu me recomendo de latex. Isso aí. Vamos começar aqui falando um pouquinho do que é o BDSM, né? O que, que é essa parada tão controversa que foi, tipo, totalmente destruída pelos 50 Tons de Cinza. A gente vai falar mais dele já. E o que, que é isso, afinal, né? BDSM é um conjunto de siglas que determinam algumas coisas, né? Bondagem, dominação, submissão, sadismo, masoquismo, de uma forma mais geral aqui. E não necessariamente isso é uma prática sexual, né? Tem gente que considera um estilo de vida, por exemplo. Sim, total. E dá um pouco de medo, né? Porque, na verdade, assim, tem a parte de disciplina, dominação e submissão, você pode totalmente sair da parte sexual. É, tipo, restrição financeira, restrição alimentar, tipo... Tu não vai comer isso aí não, velho. Tu não vai, sei lá, gastar dinheiro com não sei o quê. Então, assim, é uma coisa que, tipo, se você tá de acordo, tudo bem, né? Mas eu acho que quando sai dessa parte sexual e vira um negócio que influencia a tua vida, aí eu acho meio too much, tipo, pra mim, né? Pra mim, Grécia. Mas tem gente que curte e tá tudo bem. Então, mas é sempre... A gente vai, sei lá, falar mil vezes isso, mas é questão de consenso, é questão de combinar e falar que tá tudo bem. As duas pessoas, no caso, vão ter que aceitar e praticar. Sei lá, acho meio louco, mas tudo bem. Não, mas às vezes também pode sair do sexual, mas não necessariamente entrar na vida geral das pessoas. Eu lembrei agora de uma cena do filme Ninfomaníaca, que eu não lembro se é, acho que é parte 2 já, que tem uma parte do filme lá que ela busca, a principal busca outros caminhos do sexual e tal. E aí ela acaba com um profissional de chicotada. O cara, ele é pago pelas mulheres pra chicotear elas, basicamente. E ele fala, ó, eu não vou penetrar você, eu não vou te encostar, a única coisa que eu vou fazer vai ser te amarrar e te bater com o chicote, com os nós, né? E é isso, acabou. Não tem nada sexual, mas também é uma coisa que não tá dentro, permeando a vida externa, não sei se é uma boa palavra. Então, mas tipo, essa questão que mas você está levantando... Mas tem sexual, sim. Ela tem orgasmo depois com isso, Yoli. Sim, mas pra ela é sexual, que é, né, ela narra o filme, isso eu ia chegar nesse ponto também. Ela narra o filme e ela fala, ah, eu descobri os pontos dos nós, consegui afrouxar um pouquinho, consegui me excitar. Mas, a princípio, o acordo era, aliás, continua sendo, dele não encostar nela de maneira nenhuma sexual, e ele não encostou, ele não fez nada. Então, pra ele, como profissional, e a relação entre eles continuou sendo profissional sem nada sexual. Ela que achou um caminho ali, um lugar, um meio de estimular sexualmente dentro daquilo. Sim. É, a questão que vocês estão levantando de, tipo, quando passa pra vida, eu acho um pouco exagerado, né, que a Grécia falou, e toda essa questão de se é sexual ou não, mas será que BDSM pras pessoas não faz parte da vida como pra gente faz um sexo, entre aspas, tradicional? Porque ninguém vive fudendo o tempo inteiro, ninguém sai por aí metendo o tempo inteiro. E, no entanto, o sexo faz parte da nossa vida, infelizmente. Sim. Então, tipo, essas práticas do BDSM podem fazer parte da vida da pessoa e não necessariamente ela sair por aí vestida de couro chicoteando as pessoas na rua, que é o que a maioria da galera pensa. Infelizmente também. Miga, sério que isso tu ia usar couro o dia inteiro? No Rio de Janeiro ainda que ela mora. Rio de Janeiro? Não, eu tô brincando. Mas eu gosto de couro, sim. Mas não é uma questão, porque... Agora, pela fala da Grécia, eu pensei um pouco aqui, e é uma coisa que as pessoas têm, como é que eu posso dizer? Não é bem preconceito, acho que é simplesmente sei lá, desconhecimento, sabe? Porque a gente, quando fala, puto, BDSM, a pessoa leva pra vida, o nego já imagina que a pessoa anda de roupão o dia inteiro, só mete, goza e dorme, come. Mas não, né? É uma prática sexual como a nossa, né? A gente, às vezes, tem os vícios, as manias, o que seja dentro do sexo, e nem por isso não faz parte da nossa vida, né? Não, total. Ele disse que eu não transo. Ah, é, você não transa. Uhum, tá. E olha a sensuada, gente. A gente vai fingir que, né? Nada. Mas eu acho que é muito louco. Eu acho que, assim, o BDSM, quando você coloca ele pra uma pessoa que faz um sexo que eles chamam de sexo baunilha, pra quem não sabe, sexo baunilha é o sexo não BDSM, que é o sexo normal, papai e mamãe ali, aquela coisa de boa e tal. Eu acho que a pessoa meio que assusta, porque eu acho que é isso, como ela não conhece, ela vai achar que é tipo, nossa, você vai sair ensanguentado, cheio de marcas, cheio de, tipo, todo machucado, que vai ser ruim, não sei o que, né? Você vai sofrer, né? É, que você vai sofrer e vai ser muito ruim. Não. Tem algumas coisas do BDSM, você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, você pode ter algumas coisas que são consideradas fetichistas, né, que são dentro desse universo, que você pode praticar e tá, tipo, tudo bem, né? Tem coisas que, por exemplo, levar um, sei lá, um tapa na bunda, um tapa na cara, alguma coisa assim, ele, teoricamente, ele tá dentro desse universo, mas você não precisa fazer tudo. Alguma coisa você pode praticar e achar legal. Exato, né? Porque é um conjunto de nomes, né, o BDSM, e as pessoas acham que é tudo isso ao mesmo tempo. Mas não, por exemplo, dentro do BDSM tem a famosa bondagem, né? Que é o bagulho de você amarrar a pessoa, de você prender ela de alguma forma e etc. E muita gente já fez isso na vida, muito de brincadeira. Nem que você tenha feito uma vez só na vida, você fez, tá ligado? E tem pessoas que são praticantes que gostam de BDSM, etc., que só sentem atração pela parte da bondagem. Ou seja, ela tem um sexo tido como baunilha, como a Grécia falou... Que é aquele sexo mais normalzinho, entre aspas, né? Mas ela gosta de ser amarrada. Então ela entra no BDSM, mas as pessoas, quando você fala isso, quando você fala, eu curto um BDSM, nego, já, meu Deus, essa mulher tem um chicote com espinhos e ela, sabe? Transa no meio de uma banheira de sangue, sei lá. Tipo, sei lá, porque eu acho que assim, tem essa questão, depois do lançamento do filme, do livro do filme, 50 Tons de Cinza, ficou muito estigmatizado o negócio de BDSM e bem pro lado ruim, acredito, porque mostra uma personagem que é totalmente tonta, digamos assim, tipo ingênua, que se apaixona por um cara fodão lá, que só quer, no caso, comer ela, e depois eles até se envolvem emocionalmente e tal, mas enfim... ele tem toda uma questão com ela de praticar isso que ela até então não conhecia, e ela também tá testando os limites dela, até que ponto ela fica excitada, até que ponto não é legal. E eu acho que é isso, assim, tem uma coisa de conhecer, mas não necessariamente tem que ser tudo aquilo, que você tem que ter um quarto preparado na sua casa pra fazer isso, entendeu? Tipo, porra, não, você pode fazer isso na tua cama aí, normal, entendeu? Exato, você pode ter a sua cama normal, do lado tem uma faixa de seda, que é uma coisa que usam pra amarrar sua mão, e acabou, seu sexo é completamente, entre aspas, isso. Normal. E pode ser, sei lá, pode ser uma gravata, pode ser qualquer coisa que você tiver que dê pra amarrar, enfim, e tá tranquilo. Não, e não precisa nem amarrar, né, tipo... Não, também. Práticas de segurar, ou de limitar os movimentos, e não sei, sei lá, ou de enforcar, tem pessoas de restringir, que gostam disso. De uma forma geral, assim... Então é um nívelzinho aí de BDSM que as pessoas estão adentrando. Não é até o BDSM, um abraço, esse, né, bicho, Yoli? De sete cabeças, né? Até um abraço, aquele abraço no meio do sexo que você segura e não deixa a pessoa sair de jeito nenhum e dá aquela, sabe, aquela brincadeirinha de ai, me solta, tipo, e você não, fica aí. Sabe, isso também faz parte. Eu até parte, gostaria, né, se eu transasse, mas como eu não transo... Nossa, olha, acessou a nossa mesa, você é Depois vão lá nas Matildas e ouvem ela falando que tornou, e aí vão falar, ué, o que tá acontecendo? É, outra pessoa. É sua irmã gêmea, tá, né? Pra quem não sabe, aí olha o teu irmão. Eu vou sair do personagem não transante, tá? Meu Deus, vai tocar até uma vírgula agora, que agora vai ser... Fazer amor de madrugada, amor com jeito de virar. Mas então, por exemplo, esse abraço. O que você falou, abraço, achei, tipo, um abraço entre duas pessoas na rua. Não, isso era, não é BDSM, aí, porra, isso. Mas também, quando, né? Eu entendi, quando eu entendi o contexto, né, no meio do sexo, é bom esse abraço. Eu, por exemplo, gosto, né? Uhum. E isso já, se a gente for entrar na definição, né, do que é BDSM, que a gente tá falando, já é uma prática. Sim. Que a gente não precisa nem de tecido pra amarrar. Né, a pessoa, e a pessoa fica querendo sair e rola aquela brincadeira de não vou soltar. E a pessoa, lógico, poderia sair de qualquer maneira e a outra poderia soltar. Mas rola essa brincadeira de segurar e tal. E é bom. Pra mulher, acho que é bom, porque tá ali, né, presa, abraçada, contato e tal. E pro homem, isso eu posso falar por mim, é por conta daquele prazer indireto, né? Daquele prazer indireto de você ver no rosto da pessoa, pra quem transa olhando nos olhos ou olhando no rosto do outro, que é uma coisa maravilhosa, porque é ali que você lê o que tá acontecendo. Não pra quem transa olhando pra parede, porque você não sabe o que tá acontecendo. Você vê que a parada tá maneira, né, e você fala, pô, isso aqui foi legal, né? E aí, lógico, tem toda uma relação de permissão ou não. E eu acho que já entrando um pouco, sei lá, meio que seguindo a pauta, mais ou menos, a gente entra numa questão muito foda, que é tipo, ai, mas BDSM é machista, ai, não, não sei o quê, nananã. Uhum. E tipo, eu li várias coisas agora, antes da gente começar a conversar, e tem gente que defende, fala que não, tá tudo bem, porque isso é uma coisa consensual, então você faz se você quiser e tá tudo certo. E tem gente que fala que não, tipo, tem umas feministas que eu li também falaram que não concordam com isso, porque é muito machista, porque é sempre o cara que tá sempre querendo, tipo, ser o dominador, enfim, tem umas coisas assim. Eu não concordo muito, porque primeiro que eu concordo que você combina. Segundo que, tipo... Ai, fala assim, não, mas a mulher, quando ela é dominatrix, que ela tá lá, tipo, na posição de ser a fodona, digamos assim, né? Ela que vai mandar em tudo, ela que vai falar o que vai fazer, o que não vai fazer. É porque a gente tá numa sociedade em que o cara tá sempre mandando, então ela tem finalmente esse papel de fazer isso, mas é só no sexo. Enfim, tem umas coisas, tipo, sei lá. É complexo, acho que né? É muito. É muito complexo, não é uma coisa simples, não é uma coisa generalizada. Que, por exemplo, eu não sei aí, olha, mas como a gente é feminista, a gente tem uma visão muito diferente de relações, de conversar com as pessoas, de posicionamento e tal. Então, só porque eu sou feminista, quer dizer que eu não posso ser, sei lá, estar numa posição de submissão durante o sexo? Quem disse? Grécia, eu vou tirar sua carteirinha de feminista se você for submissa. Tirei sua carteirinha. Vai tirar a carteirinha. Vai tomar uma advertência. Com 3 advertências, você leva justa causa. Vai ser demitida. Não, velho. Na boa, assim, eu acho que assim, tipo, uma coisa é ser feminista, uma coisa é procurar pelos meus direitos, ajudar outras mulheres e assim, empoderarem e tal. Mas, meu, na hora do sexo é o que eu gosto. Se eu gosto de ser submissa de vez em quando, qual é o problema? Sabe? Uhum. Tipo, não vai afetar outras pessoas, não vai afetar. Claro, mas assim, é combinado. Eu quero aquilo naquele momento. Se eu não quiser, eu vou falar também. E eu vou querer dominar. E não tem problema nenhum. Acho que trocar papéis nesse sentido, sabe? Tipo, é um momento íntimo que você tá lá, que você quer fazer uma coisa diferentona, enfim, sabe? Acho que é mais. Comigo funciona mais ou menos assim. Uhum. Eu conversei com uma menina que pratica. E ela falou uma parada que eu falei assim, cara, ninguém pensa nisso, né? Que ela falou assim, meu, a parada do BDSM é prazer, tá ligado? Tipo, quando você fala de BDSM, o que vem na cabeça das pessoas é couro, dor, chicotada, dele fazendo careta, latex, coisa assim. E ela falou, a pegada é o prazer. E eu acho isso muito maneiro, porque, novamente, entra naquela coisa do prazer indireto, sabe? Tipo, às vezes, a gente tem a diferença lá do sadismo e do masoquismo, né? Que o sadismo é quando você gosta de ver o outro se ferrando, entre aspas, né? Colocar a grosso modo. Infligir dor. Ou nem precisa ser dor, né? Pode ser até uma coisa mais psicológica e tal. E o masoquismo é o outro lado. É a pessoa que gosta de estar sentindo dor ou estar sendo humilhada, entre aspas, né? Ou coisas do gênero. E dentro do BDSM, ela falou, cara, a pegada é o prazer. Então, não importa em qual dessas categorias, vamos chamar assim, você se enquadre. Se você estiver sentindo prazer, tá valendo. porque as pessoas pensam muito no lance da dor. E aí entra o 50 Tons de Cinza, que a Grécia falou, né? E aí já dá até pra gente falar um pouco. Lá no 50 Tons de Cinza, tem muito essa questão da dor, das caretas e etc e tal. E ela falou, cara, no BDSM muitas vezes você não faz uma careta. Porque é prazer a parada. E quando você tá tendo prazer, você não faz cara de dor. Lógico, às vezes faz. Mas de um modo geral, o que ela quis dizer não, é que você não tá sofrendo, né? Às vezes as pessoas confundem, fazem uma relação de sinônimo entre dor e machucar. Sim. Né? Então, por exemplo, levar um tapa na cara, ou sei lá, um tapa na bunda, ou em qualquer lugar do seu corpo, vai doer, vai ter aquele estímulo nervoso, né, de dor, né, até biológico, que... mas que você vai achar aquilo prazeroso, aquele estímulo de dor. Aí outra coisa é machucar, né, sei lá, aquela chibatada... gerar um corte, ou um enforcamento gerar hematoma. Sangrar. Etc. Então, não, né, não necessariamente, ou não sei que a pessoa queira sangue na relação, quem sou eu. É. Mas a dor não está necessariamente ligada a machucado, né, e a sofrimento, esse é o ponto Sim. também. Sim, a pessoa não tá sofrendo por sentir dor, ela tá sentindo prazer por sentir dor. Sim, se for assim, então... dizer que tá errado. Se for assim, sentir saudade é a pior coisa do mundo, porque não tem nada que dói mais do que a filha da puta da saudade. Que ela te destrói, ela acaba com você. Você fala, caralho, é 6 horas da manhã e eu tenho que acordar 7? E eu tô aqui e não sei o que eu faço. E você fica sofrendo e aquilo atrapalha a sua vida, né? Se for assim... Nossa, né? Que poeta! Nossa, super, né? Meu Deus! Mas não é? Saudade é filha da puta. Se for pensar por esse lado, é também coisa ruim. E não necessariamente, né? Olha, eu trouxe alguns filmes aqui que eu procurei, busquei na memória. Mas para ilustrar também para quem tá ouvindo a gente. E ter algumas ideias de filmes e tal. A gente já citou aqui 50 Tons de Cinza, né? Que ficou meio, tipo, meio super conhecido, porque teve um super... Não, mas esse é o ponto também. A galera do BDSM odeia 50 Sim, Tons de Cinza. Não é representativo, exatamente. Ele fala, cara, isso não é isso que acontece, essa não é a realidade. Não, ninguém é aquela garota e ninguém é aquele cara. É a consensual, e nenhuma relação vai ser aquela. Exatamente. Então, e aí, tipo, eu lembrei tá de no, a dica outros filmes. Não, mas só um ponto, a dica é, se você tá no BDSM, não traga tona 50 Tons de Cinza, por favor. Essa é a dica de hoje. Né, de noob. Eu acho que vale para a pessoa entender que existe, porque começou a se falar mais sobre isso, mas não é aquilo. Então, acho que para quem é curioso, para quem fala, porra, quero aprender mais sobre isso, quero saber mais sobre isso. Não é um filme que é normativo, sabe? Tipo, não tem nada a ver. Aquilo é um 1%, que é 1% bem distorcido, que não é tudo aquilo, não. E, tipo, você pode ser muito feliz fazendo BDSM e praticando não tudo. Não tem, por isso que eu falei, não tem essa de ter um quarto proibido, separado. Ou se tiver fechado. Também, não tem problema nenhum, foda-se. É exatamente. Tipo, mas você não precisa ser uma coisa... Não precisa ser um negócio gourmet, saca? A questão dos coisas tons é isso que vocês falaram, realmente. Tem essa importância, porque que traz essa consciência, né? Mesmo que de uma forma errada, ela começa a falar sobre isso. E começar a falar sobre as coisas é o que leva à compreensão, né? Quando, puxando um exemplo histórico aqui, quando a gente teve a época da escravatura, que os negros estavam lá sendo escravizados, ninguém falava sobre acabar com aquilo. Em algum momento alguém falou, e se acabasse? E a partir disso começa todo um pensamento, né? Que vai levando o quê? Aquele conhecimento de você olhar e falar, caramba, todo mundo é igual. Então eu acho que aqui no BDSM, o papel dos 50 Tons de Cinza é esse, é importante porque levanta a discussão, uma discussão que tava morta, né? Ninguém nem falava disso. Isso é uma parada antiga pra caralho, tipo, tem relatos de casas de BDSM da década de 60, mas agora que estão falando sobre a parada e tal. Mas eu concordo que os 50 Tons de Cinza é muito fraco pra representar, porque é uma coisa que não tem muito aquela questão do consenso, né? Não é consensual. Toda hora o cara forçando a barra, não sei o que e tal. Eu sempre falo, eu já li o primeiro livro e eu sempre falo, esse livro não é sobre a mina, esse livro é sobre o cara. Porque ele é o personagem, tá ligado? A mina é a coadjuvante da parada. E ela, como personagem, é muito rasa. É uma mina que, tipo, ela tem 3 expressões, 3 sentimentos e 3 vontades e 3 medos. Sabe? É tudo muito ali, uma coisa ou outra ou algo no meio. E, tipo, as pessoas são complexas pra caralho, são totalmente inteiras, assim, são repletas de dúvidas e etc. E você vê isso no Christian Grey. O Christian Grey é um cara extremamente complexo. Ele tem todo aquele lance do BDSM, mas tem a história da vida dele, tem o jeito que ele pensa. Ele fica um misto de sentimentos fudidos, o livro inteiro maluco, enquanto a mina poderia ser trocada, como a galera brinca, por uma boneca inflável. E daria na mesma, porque a porra da escritora não deu personalidade pra mina. Então o que, que ela fez? Ela fez um livro que era pra dar uma importância foda pra essa mina, não deu importância pra mina, deu importância pro cara, o que faz as pessoas que estão lendo se apaixonarem por ele, por isso que é um grande sucesso entre as mulheres, né, principalmente as mulheres de meia idade, casadas, etc. E a mina tá ali como um coadjuvante, e além disso ela retrata o BDSM como uma coisa totalmente distorcida, né. Que ele força a barra, ele fica stalkeando a mina, perseguindo a mina, pega a mina na marra, coisas assim que, tipo, meu, como a gente mencionou, BDSM pode ser um tapinha na bunda, pode ser uma tirinha amarrando a mão e segue o jogo, segue o baile. Né? É, então, é muito isso, ele vai atrás dela o tempo todo e ele compra ela com coisas, com viagem, com objetos. Tipo, mano, não, isso não é uma relação saudável, sabe? Tipo, tem que querer, tem que partir dos dois lados, isso é um negócio legal. Agora ele fica lá forçando a barra o tempo todo, meio que ele força ela a se apaixonar. E como ela é, ela é tratada e totalmente personificada como uma pessoa ingênua, ela acaba caindo, porque, nossa, ai, é um cara rico, que tem tudo, que tá me dando o mundo, que não sei o que, só que em troca eu vou ter que fazer essas coisas aí que eu não curto muito, sabe? Tipo, não é assim. Você pode muito bem conhecer, que pra quem não conhece não sabe como é que funciona, e depois descobrir que é uma parada legal. Você pode ter prazer com isso. Sim. Eu tenho várias considerações, ai meu Deus. Vamos lá, porque você falou sobre a complexidade da personagem, né? Da Anastácia. Eu nem lembro o nome dela. Da Anastácia. Nem dele, né? Isso. Anastácia, isso. Eu tava com esse nome na mente, fiquei com medo de te falar. Enfim, não é uma coisa que acontece só nesse livro barra filme. É uma coisa que acontece em geral no cinema ou nas séries e nos livros. É que você tem uma personagem feminina que é simples, que ela tem só um objetivo na vida ou que ela só tem um objetivo na história, né, como Sim. ferramenta da história, etc. Então, esse é um problema, mas que não é exclusivo de 50 Tons de Cinza. E que Grécia a gente pode usar como pauta em As Matildas também. E personagens femininas que não são complexificadas. E aí você tem um cara rico, que curte o BDSM, né, curte lá as coisas. E meio que isso vira, um pouco do que a Grécia falou, um passaporte pra ele fazer isso. Tipo, Sim. Ah, eu sou rica, eu vou te dar tudo. Ela até resiste aos presentes dele no começo e tal. Mas isso vira, né, dentro do contexto da história, um passaporte pra ele dominar ela. Sim, parece que é uma herança da Disney, né, Yoli? Parece coisa assim, tipo, a menina é uma princesa. Porque a autora, né, ela tá influenciada também pelas coisas que ela viveu quando era criança. E parece que, sei lá, não importa se a pessoa tem 20, 30 ou 40 anos, ela sempre descreve o cara com uma visão muito Disney de um príncipe, né? Não, e o ponto desse do consenso, que a Grécia falou também, é bem incisivo, porque... Cara, ela falou que não, e ele ficou stalkeando ela, ele ficou seguindo ela, dando presente mesmo, ela dizendo não, e em algum momento ela cedeu. E o ponto principal, palavra-chave, e o que eu estudei, né, não tô no meio, mas o que eu pude estudar sobre o meio é que a palavra-chave é consentimento. É tipo, você quer? Não. Então beleza, você quer? Então vamos. Sim. E isso não existe com ele, ele persiste, ele segue ela até ela ceder e dizer que sim. Então você quebra uma das principais premissas do BDSM, que é o consenso. E imagina a galera do BDSM vendo essa porra e pensando, cara, a porra do negócio já tem um preconceito fudido da sociedade. Todo mundo acha que a gente é uma cambada de maluco, vampiro, chupa-sangue e o caralho. E vem a porra do filme e acaba de fuder mais ainda isso. E aí eu acho que ela ficou revoltada, né? Por isso que ninguém aceita essa porra, né, cara? Não, e por isso que vieram vários memes, né? Que memes, apesar de serem coisas de humor, mas que também refletem um pouco do pensamento que a gente tem. De que, ah, Christian Grey, ele é fodão BDSM e ela se apaixona por ele porque ele é rico. Mas se fosse o pobre fudido, ela ia denunciar ele pra polícia. Não, calma. Não é bem assim, né? Porque ele é rico. Ele continua sendo babaca sendo rico. Porém, tem todas essas questões dentro do contexto que ele não respeitou. A principal regra do BDSM, começa por aí, que ele é um babaca. Mas se você fosse, sei lá, um pobre fudido, pobres fudidos também podem ter hábitos BDSM, né? Ninguém é proíbe. Sim, sim. E eles respeitam as premissas, né? Sim, de consentimento. A pegada, eu acho que é bem essa questão de, tipo, passou uma imagem de interesse da parte dela. Por conta dessa parada da autora não conseguir conduzir a parada. Porque você escrever é uma valsa. Você vai conduzindo, você vai dançando. E a coisa tem que fluir de uma maneira gostosa, sem ninguém pisar no pé de ninguém, sem ninguém pisar no vestido de ninguém. E no final, quando acaba a música, todo mundo tá ok. E ali no livro e depois no cinema, eu acho que ela não conseguiu conduzir. Teve muito pisão de pé, cara. Porque, tipo, no final de tudo, o cara não é tão apaixonante quanto a própria autora prega. Por conta dessas mancadas que ele dá. Só que o que, que ela faz? Ela mascara essas mancadas com justificativas bobas. Tipo, ah, por que, que ele forçou ela a fazer essa parada em tal cena? Ah, porque ele tem um trauma de infância. Cara, desculpa, mas foda-se. Foda-se o seu trauma de infância, você não tem o direito de fazer isso com ninguém. Você não tem o direito de forçar ninguém a nada, né, velho? Exatamente. Não, eu tenho. Como eu falei, faço. Acho que eu não falei gravando, desculpa. Mas eu faço estudo de mídia, que é mais ou menos comunicação, pra quem não conhece. Ela estuda YouTube, podcast, não, sacanagem. Mas, ué, também são mídias, todas as mídias, também, né? Mas então, uma parte que eu me interesso muito são as partes de narrativa. Então eu pego várias matérias que falam sobre isso. E no último semestre eu peguei uma matéria sobre isso. E um ponto muito incisivo que o professor disse, tipo, na primeira ou segunda aula foi: o que você vê numa obra literária, ou audiovisual, ou qualquer coisa que for, midiática, vai ser o ponto de vista do autor. Então, por exemplo, Christian Grey, ele pode ser um babaca, ele pode ser misógino, ele pode ser o que for. Mas se o ponto de vista da autora ou do autor for romantizado, for de ser que a atitude dele é boa, sei lá, se ela gostar desse personagem, ela vai passar isso. E é por isso que a gente tem, sei lá, várias meninas, mulheres apaixonadas pelo Christian Grey. Porque a imagem que a autora passou foi de um cara que é apaixonante, que você vai se apaixonar. Mas se você vai nas entrelinhas, você vê que ele é um babaca. Exato, uma coisa não exclui a outra, né? A gente tem um exemplo do Game of Thrones aí, famosão. O Jaime, a partir de um momento, ele começa a ser adorado pelas pessoas. Só que isso não tira o fato de que lá no começo do Game of Thrones, ele empurrou uma criança de uma janela e deixou ela paralítica. Tá ligado? Então, tipo, não importa o que o Jaime faça agora, nada vai justificar aquilo. Você pode entender. Eu fiquei pensando quem era o Jaime. É, vocês veem a série, vocês falam Jaime, né? Eu li essa porra em 2002, sei lá. Lá no livro é Porto ponto, Real. Outro ponto sobre 50 Tons de Cinza é que é inspirado em Crepúsculo. Ah, é verdade. É uma porra também. O Christian é pra ser o Edward e a Anastasia é pra ser a Bella. Só que com todo o tom sexual, né? E tiro sobrenatural do meio. Por que eu lembrei disso? Você falou Jaime? Quando eu li os livros do Crepúsculo, sim, eu era adolescente que lia Crepúsculo. Eu li todos. Eu também li. Eu não lia Jacob, eu lia Jacob. o lobisomem. Então, pra mim era Jacob. O nome dele era Jacob. Sim. Continua sendo. Pra mim é Ned até hoje. E tem gente que fala o Edward. Eu falo Edward. Aí quando eu vou ver o nome dele completo, eu falo, que porra é? Eu acho que ele se concentrou muito no primeiro filme barra livro, porque, né, eu acho que foi o que todo mundo viu. Eu não vi o segundo ainda. Não ouvi falar, não fica muito, não tem muito crédito, né, mas ouvi de falar de fonte. Eu ouvi de fontes confiáveis que já leram um livro, os livros posteriores, que depois ela que domina, eles mudam a dinâmica dessa relação de BDSM, que ela é a dominadora, a dominatrix, né? E ele é o dominador. Então talvez tenha alguma questão aí pra ser mais difundida, mas eu não tenho respaldo pra falar. Mas se for feito, vale a pena ser citado. Sim. Mas se for feito de forma incoerente como ele, vai ser uma bosta também. Porque não é, a questão do Christian Grey ser o dominador. Podia ser qualquer pessoa o dominador ali. A questão é da quebra das regras. Porque, tipo, dentro do BDSM tem uma parada que chama contrato. E é uma parada muito foda, assim, de, tipo, você pensar em como o ser humano acredita nas coisas, né? Eu tava pesquisando e, tipo, tem um contrato onde você escreve ali o seu nome, escreve quem é o seu dominador, etc. As práticas que você quer, a palavra safe word lá, né? A palavra de arrego pra quando a coisa estiver passando o limite ou alguma coisa assim. O cara assina, você assina e aquela relação se estabelece assim. E aí você pode pensar, nossa, que bizarro, mas cara, isso é a nossa vida. Você se forma, você faz isso, você vai comprar alguma coisa nas Casas Bahia, você faz isso. Tudo é um documento que simboliza algo que só vale porque você acredita. Como o próprio dinheiro. O dinheiro é papel, mas ele tem um valor porque a gente acredita nele. Então, esse tipo de contrato dentro do BDSM tem um valor muito foda. E o que acontece nos 50 Tons de Cinza é que o cara simplesmente caga em cima desse contrato. E pra galera do BDSM, cara, isso é uma coisa mega importante, tá ligado? Porque isso faz parte daquela parada, né? Super, super. E agora matamos 50 Tons de Cinza pra alegria da Grécia. Gente, esse filme me dá um negócio. Ai, nossa, eu com muita vontade de ir embora do filme no cinema. Mano, que bosta. Fiquei muito revoltada. Quando eu li o livro meio que na pegada, tipo, me apaixonei pelo Christian Grey. E a leitura é exatamente essa. Tipo, ela foi feita pra você se apaixonar pelo cara. Aí depois eu peguei o segundo livro, eu li 10 páginas, acho que nem isso. E já, tipo, não gostei mais. Já não sei lá, tipo, a magia tinha acabado, sabe? Sim. Quando eu fui assistir o filme, também, eu fiquei, tipo... Eu saí do cinema e falei, mano, a única coisa que presta daqui é a trilha sonora. Porque eu não gostei dos atores escolhidos, nem da menina, nem do cara. Eu achei que foi bem, tipo, bem vago, assim, bem vazio. E... Eu gosto do cara que faz. Ah, sei lá. Eu vi um seriado com ele antes, que ele fez a primeira temporada de Once Upon a Time. Ele era o xerife da cidade. Ah, é? Isso é verdade. Ah, ótimo. E ele saiu, né, mataram ele na série pra ele fazer o filme. Olha só. E eu fiquei puta. E eu falei, cara, não, volta. Volta, chefe. Mas não voltou. E ele fez. E eu já vi também uma entrevista dele que ele também não se sente muito bem, assim, de ficar o tempo todo sem camisa, no... Eu li bastante coisa na época do filme. Eles não tinham química, os dois atores também. E, tipo, eu sou uma pessoa... Vocês podem falar que é coisa de gente maluca, não sei o que, né? Eu sei que as pessoas têm um negócio que chama energia sexual. Vou explicar mais ou menos o que que é. É assim... É quando você tá transando e enfia o dedo na tua sacanagem. Não, não é isso, é assim. Eu fiz parte de uma escola que chama Método de Rose, não sei se alguém que tá ouvindo aí conhece. Assim, vou dar um exemplo bem bosta, eu sei que é bosta, mas é pra todo mundo entender. Exatamente. Tem a ver com yoga, tem a ver com práticas corporais, só que eles é muito mais que isso. Então tem a ver com a sua alimentação, seu estilo de vida, seus estudos, tudo. É um negócio bem completo, assim, pra você ter alta performance na sua vida, incluindo, então, tem o negócio do corpo. E eles explicam isso que... Isso me parece muito sexo, né? Tem uma relação, tem um contato, tem uma parte de yoga, melhora a sua vida. E aí eles explicam que quando a gente transa e a gente tem orgasmo, em francês chama la petite mort, que é a pequena morte. Então é quando a gente tem orgasmo, a gente meio que quase morre e volta. E eles falam que quando a gente tem isso, a gente não aproveita, digamos assim, toda essa energia que é liberada durante o sexo. Então eles recomendam que, de vez em quando, não sempre, mas que você não tenha o orgasmo, mas para você usar essa energia para outras coisas, que é uma energia vital. Então não necessariamente a energia sexual é uma energia que você... Tipo, nossa, fulano tem uma energia sexual. Não quer dizer que ele tá transando, tipo, todo dia, não é isso. Cara, é não que tá emanando, ele tem. Né? É, ele tem uma vitalidade que você percebe, né? É, pra quem é mais, sei lá, sensível a esse tipo de coisa, que acredita em energia, acha até legal. E aí, assim, eu sempre tive uma percepção muito de, tipo, de estar perto das pessoas e tal, e quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, olha só, vou prestar mais atenção. E é fato, assim, os dois atores no filme, eles não têm essa energia. Mesmo nas cenas de sexo, é muito forçoso, é muito... Vazio, né? Brasil, você não... Coreografado. É, e tipo, cê, sei lá, se você pegar um clipe da Shakira com o... Esqueci o nome. A Rihanna. É, com a Rihanna, por exemplo, você vê que tem um negócio lá que você fala, porra, o que tá acontecendo? Tipo, peraí. Meu sonho lésbico. A Shakira é a pessoa do energia sexual, né, gente? Ela tem um negócio. E aí, tipo, ela com o Alejandro Sanz também, que ela tem uma música com ele. Você vê que tem um negócio, uma química, cada um chama de um jeito. E lá não senti isso. Então, tipo, eu saí do filme, tudo isso, toda essa volta toda pra explicar, né? Que eu saí do cinema com essa sensação de vazio. Tipo, não foi legal. Não achei... Sim. Achei... construtivo. É, aquela questão do olhar mesmo, cara, da boca, sabe, você percebe, por exemplo, vocês fizeram um programa sobre pornô, né, quando você pega um filme pornô, um vídeo pornô, que seja aí, X-Videos, sei que lá, quando a mina tá realmente sentindo um prazer fudido de verdade e tal, pá, que ela segura o cara e eles se olham assim, ela dá aquele beijo, você fala, caralho, você sente a parada e você consegue perceber. E no filme não tem isso. É muito vazio, não, sabe? É muito seco. Você falou de pornô, eu lembrei agora. Tem uma atriz pornô que eu sigo, eu gosto muito dela, chama Connie Carter. É, ela só grava com o marido dela, que é Alguma Coisa Carter. Esqueci, só lembrei o nome dela. Porque, Alguma tipo, Coisa Carter é o nosso concorrente. Alguma Coisa Carter. Do Alguma Coisa Caixinha. Eu chorei agora. Enfim, e assim, ela só grava com ele, né? Eles são casados. E, tipo, você vê que tem um negócio lá, cara. É muito diferente do filme em pornô normal, que a menina tá ali, você sabe que não tá tão gostoso, que, tipo, a menina tá meio que gemendo, meio que obrigada. E com eles, não. Tem esse negócio, tem essa química. Então, é, tipo, é bem diferente e dá pra perceber. Pra quem tem um olhar um pouco mais... mais consciente desse tipo de coisa, sabe que, tipo, rola uma diferença brutal entre um ator e uma atriz que precisam gravar porque só estão trabalhando e um casal, por exemplo, que já, né, já tem intimidade o suficiente pra, tipo, você saber que o cara tá sentindo prazer e que ela também tá sentindo prazer. Que é muito importante, que é uma coisa que a gente não vê, por exemplo, no mundo de pornô. Você vê só aquela meteção maluca e a nega lá tentando fazer parecer que ela tá gostando, mas a gente sabe que não tá. Então, tipo, sim, tem essa diferenciona, assim. Vamos outros filmes, que eu fiz uma listinha aqui, meio básica. Já arriscamos 50 Tons de Cinza, falamos um pouco de Ninfomaníaca, né, no começo. Uhum. Que eu acho que é, tipo, digníssimo, um filme que fala de umas coisas... É foda. Eu acho que, nossa, tem uma cena, não me julguem, tá? Mas eu acho que é uma cena que explica muita coisa, assim. Eu realmente fiquei bem bolada com essa cena. É, então, atenção aí, spoiler. Tem, acho que é no segundo filme, a atriz principal, que eu esqueci o nome dela agora, esqueci o nome do personagem. Ela tá com um cara e ela começa a falar várias coisas pra ver se ele se excita e tal, e nada dele se excitar, e aí, tipo, ela começa a falar de crianças, e, né, que claramente o cara é pedófilo. E aí ele fica excitado, e, mano, eu fiquei pensando nessas pessoas que têm, que têm fetiches, têm vontades malucas, que não são aceitas pela sociedade por motivos óbvios, né? Então, por exemplo, isso é crime e tal. Mas eu fiquei pensando nas outras pessoas também. Tipo, uma pessoa que, sei lá, gosta de transar com balões. Que eu já vi isso, acho que no Multishow uma vez. Velho, se alguém contar isso pra você, assim, tipo... Ah, eu gosto de transar com balões. Sabe, tipo, como é que você lida com isso? Porque se você fala que você gosta de pé, tem muita gente que fala que gosta de pé. Se você fala que você gosta de bunda grande, ah, tem muita gente que fala sobre bunda... Mas E quando você se depara com uma coisa que é muito pessoal, que o querer entrar nisso, o BDSM é isso, é tipo, é muito pessoal. É muito tipo, ah, eu gosto de ser meio enforcada com gravatas. E aí? Uhum. Como é que, então, né, tipo, num relacionamento, sim, você lida com isso, como é que você... E teoricamente, assim, como o sexo em geral é tabu, você não vai contar isso pra todo mundo e provavelmente não vai contar pra ninguém. Ou no máximo seu melhor amigo, e ainda, você ainda vai contar meio que com medo dele te julgar. Então, tipo, é muito foda. Por isso que eu acho que sexo é um negócio muito doido. Eu falei isso na primeira frase. Porque é muito particular, velho. É muito teu, assim, você gosta disso, você gosta de uma coisa diferente, então, tipo, eu não sei se vocês pretendem falar se vocês gostam de coisas diferentes ou não, mas eu fiz uma lista. Defina diferente, porque o que é comum pra você pode ser extremamente diferente pra mim. Então, exatamente sobre isso. Então, por exemplo, quando eu falo de tapas, ah, eu curto tapas, eu Grécia, curto tapas. Uhum. Só que eu gosto de dar ou de receber? Receber. Aí olha, já vai logo no ferido. Aí olha. Aonde? É, que horas? Que horas? Quando? Como? É jornalístico a questão, entendeu? É, super. E assim, tipo, aí você fala que, ah, eu gosto de tapas, mas, ai, mas você é feminista? Você não pode receber tapas. Uhum. Velho, foda-se, tipo, eu tô transando, eu quero coisas que eu gosto, entendeu? E aí tenho amigas que... Não gostam nem de, sei lá, nem de gemer. Ficam quietas durante o sexo. Aí eu fico... Nossa, pra mim não é normal. Entendeu? Tipo, aí a menina falou assim, não, quanto mais quieta eu fico, mais eu tô gostando. Caraca, velho, isso é um inferno. Entendeu? Tipo, então pra ela, o que pra ela é, tipo, delicinha, sexo maravilhoso, que é, tipo, ficar quieta lá, pra mim não é, entendeu? Então, tipo, é muito mas, louco. Mas eu também não gemo muito, não. Eu fico na minha, concentrando. Não é silêncio total também, mas não é teatriz pornô. Não, mas aí que sim, tá. Ela mas... falou que ela fica, tipo, ela falou, eu gosto de ficar, tipo, super quietinha, fecho o olho lá e não olha, falo nada. Pô, essa parte, não só gemer, a parte da respiração e etc., isso tudo faz parte da coisa. O negócio que você falou da energia, eu acredito muito em energia, e tem também esse lance da química e etc, e cara, é uma junção de tantas coisas ali na hora do sexo, que puta, uma pessoa que não demonstra nada, né, não só de forma sonora, como também na respiração e etc, caramba, acaba... Feições, né? Acaba passando um pouco de desinteresse, sabe? Acaba... Sim. Ela pode estar gostando pra caralho, mas assim, a grosso modo, passa um pouco disso. Você fala, porra, eu tô fazendo o que aqui? Eu tô tipo... Jogando uma bola na parede, ela bate e volta. Ah, mas tô às vezes também o demais é ruim. Pra eu sair com um menino alguma vez na minha vida, não vou dizer quando. Que gemia que igual uma atriz pornô. Ele gemia, exatamente. Ele gemia igual uma atriz pornô. Ele. Meu Deus. Ai, jura? Ele? Olha. Ele? Só. Eu tava lá na minha. Até porque tinha pessoa, tipo, tava quatro, tinha pessoas na sala. Né, a, não tá, a casa não era só nossa, ele tava gemendo porque uma atriz pornô. Ele não ficou comigo. Quando vocês saíram, não, a galera falou: oi, olha, mano, era isso, você tá gemendo muito alto. Eu não fiz nada. Não era eu, era ele. Cara, uma amigo, vez. Tem outras pessoas aqui. E aí ele me deu um tapa na bunda. Mas não foi um tapa discreto, foi aquele tapa que faz barulho. Faz pá! Eu falei, querido, pode dar o tapa, mas cuidado com o barulho, que tem pessoas ouvindo aqui do lado da sala. E aí, quando eu saí na sala, tinham dois amigos meus, e eles falaram, mas estava aqui se perguntando quem é que estava dominando a história. Eles ouviram tudo. Nossa. Eu falei, amado. Caralho. Uma vez eu fui a um hotel com um cara e aí a gente tava lá, tipo, já tinha acabado e tal, assim, e a gente tava conversando. Daqui a pouco a gente começou a ouvir, mas era assim, tipo, era o quarto ao lado mesmo, que era, tipo, sei lá, parede com parede. E a mina gritava, mas gritava tanto, assim, e era tipo um negócio que eu olhei pra cara dele e falei assim, será que ela tá morrendo? Tipo, eu não tinha noção, sabe? Ela tava gritando num estado muito louco, assim. E aí depois ele começou a gritar também, a gente começou a rir, e rir, e rir, e rir. E foi meio engraçado, porque uma coisa é quando você tá lá, eu não sei, né? Tipo, se você ficar prestando atenção... Mas prestar atenção nos outros é muito engraçado. Principalmente com, né, tipo, não é pornô, é tá do lado do teu quarto. Sim, então, quando é exagerado assim é bizarro, né, cara? Você é louco. É, mas eu ri bastante. É, mas eu sou defensor de que, puta, cara, você transar sem poder fazer barulho é um inferno, cara. Nossa, porque, eu acho muito você... broxante. Nossa, você eu acho... Não, gente, ai, gente, eu tenho que fazer advogado do diabo aqui e falar que eu acho um tesão. Sério? Nossa, pior, você gosta de cara. Não, não, não por causa do silêncio, assim, sim, mas, gente, pensa no proibido. Pensa que você não, mas... teoricamente não poderia estar ali e que você tem que fazer silêncio. Ah, e que não. Se sair um gemidinho, só vem, coloca a mão na minha boca e então, dá não. Aquela sensação. Nossa, eu vi isso. Uma vez, eu lembro que eu namorava e tipo... Ah, eu gosto. Ai, nossa, ele fazia isso. Nossa, mas ele fazia isso toda hora ou só no sexo? Não. Tava na rua conversando e ele, cala a boca. Não. O tio na vida real é péssimo. Tem que mandar na vida real, não, nem por dentro. É. Não, ele fazia isso porque ele falava assim, nossa, você tá gritando muito. Velho, tipo, como assim? Não me deixa gritar. Fala assim, então faz assim, deixa eu dormir que eu vou ficar bem quietinha. Pra mim não tem sentido, assim, tipo, fazer o negócio quieta. É, eu gosto porque de... faz parte, e né? Eu acho que faz parte, tem todo esse lance do som, do calor, do sabor da parada, sabe? Tem todo, mano, é um conjunto de coisas que compõem aquela melodia. E aí quando você tira alguns instrumentos, fica uma melodia meia bomba, né? Tem um desequilíbrio. E homens também, assim, pra homens que estão ouvindo, tá? É, não fiquem muito quietos também, tipo, não dá pra por mim pode ficar. Sério? Aí olha e fala, homens que estão ouvindo, cala a porra da boca. Ela gosta. Não precisa conversar sobre as compras, entendeu? Mas, tipo, de vez em quando, só pra saber que, né, você tá no eu caminho. Acho que, eu acho que até um pouco mais. Eu acho que até um pouco mais. Imagina que tem dois extremos. O primeiro extremo é você ficar quieto e não falar porra nenhuma durante ali uma hora que você tá transando. O outro extremo é o cara... Nossa, você transa por uma hora. É porque às vezes a gente tem que parar, né? Então, uma hora só. Ah, tá. Quando dá, a gente vai mais. Sacanagem. Mas é aquele negócio, se tipo, ficar quieto o tempo inteiro é um saco e também ficar falando o tempo inteiro é uma merda. Por isso que eu falei que é uma espécie de melodia. Entra um som, sai outro, entra uma coisa, sai um toque, porque ninguém aguenta ficar beijando o tempo inteiro, ninguém aguenta ficar chupando o tempo inteiro, ninguém aguenta ficar metendo o tempo inteiro, ninguém aguenta ficar falando o tempo inteiro. Então tem que ter uma relação. Você fala uma coisa, saiba o que você vai falar, fala no ouvido, precisa gritar igual um maluco, não tiver que gemer, vai gemer. Eu acho que tem que ser uma coisa natural, velho. Sei lá, eu até quando a gente fica dando dicas, né, ou fica falando coisa assim, eu fico até pensando, caralho, isso é tão não natural. Tem uma coisa que, tipo, quando você tá num relacionamento, você meio que vai descobrindo, né? Quando você começa a transar com alguém que você nunca transou na vida, é isso, tipo, é um caminho. Você tem que ir lá e descobrir. Eu, conversando com uma amiga minha, ela me contou um negócio muito da hora. Foi o seguinte, tudo que você quer fazer, quer que façam em você, você faz na pessoa. Então, por exemplo, se você gosta de beijo no pescoço, você beija o pescoço da outra pessoa, que é meio instintivo, tipo, é meio que você que tá pedindo pra que façam isso em você. E eu nunca tinha parado pra pensar que é mais ou menos isso mesmo. Então, assim, se você gosta de um negócio, você tem que mostrar mas o caminho. Mas agora eu vou fazer um cosplay de Yoli aqui e vou discordar. Vai. Porque, ai, você pode, fazer isso. Porque você pode fazer isso tentando demonstrar o que você quer e a outra pessoa pode odiar isso. Sim, é lógico, cria, tem outro caminho, né? Óbvio. E aí você cria um problema de entendimento de tipo, ela nunca vai fazer isso em você, porque ela fala, caralho, eu odeio isso, ela percebeu e eu nunca vou fazer isso nela pra não constranger ela. Por isso que eu sou um defensor do diálogo, da conversa. Não na hora então, do sexo, mas depois. Era nisso que eu ia chegar. Diálogo é sagrado. Diálogo é sagrado. Eu acho que assim, quanto mais... Não, mas antes de chegar nisso, só tenho um ponto, que o Marco falou sobre as dicas. Febrine. Mas não é dica, a gente já viu que, ó, tem pessoa aqui que gosta de silêncio, tem pessoa que gosta aqui de barulho, tem pessoa que gosta aqui de não sei o que, de não sei o que lá, de ser tapada a boca, tem outra pessoa que não gosta. Então, acho que no sexo é difícil a gente ter dicas, assim, tipo revistas, né, sei lá. Mas foi o que eu falei, que 13 eu odeio. 13 dicas de como detonar na cama, sei lá, apimentar a relação. É você seguir, você pode seguir estilo Ioli, estilo Grécia, estilo Marco. Você pode seguir o que você quer, estilo é seu. É, porque, cara, qual é a maneira mais interessante de você descobrir como aquela pessoa gosta de ser beijada do que dando um beijo na boca dela? Nenhuma. Exatamente. Sabe? Então, quando o nego começa a dar dica, e a gente às vezes começa a cair nesse negócio de dica, querendo ou não, fica um pouco não natural, porque aí o cara vai chegar lá, ele vai querer replicar o que ele ouviu, e aí fica forçado, sabe? Ele chega com um roteiro. E puta, sexo com roteiro, ninguém merece. Não, mas vamos voltar pro BDSM. Não. É, ai, a gente não tá falando de BDSM. Não, falou a gente putaria, já, a mas gente não tá sabe. Falando de BDSM. É, mas, quando é que a gente quer saber de alguma coisa, tem que falar. E eu acho que pra voltar no BDSM é isso. Se você curte um negócio diferentão, que você... Começou, ah, falou assim, ah, vou dar uma lida aqui sobre isso. Aí você falou, pode ser. E eu acho que um jeito de chegar nisso é o filme. Então, por isso que eu ia falar da lista dos filmes que eu achei aqui. Que Puta, mas agora você puxou um ponto que é muito interessante discutir. Oh, meu Deus, o quê? Puta, porque isso que você falou é uma coisa maravilhosa. E eu concordo muito com o que você falou, mas eu vejo por um outro lado o BDSM. Pelo que a gente percebe do BDSM, existe um diálogo no BDSM tão maior do que no sexo casual, que a gente muitas vezes se pega em discussões como essa que a gente acabou tendo. No BDSM existe um diálogo tão grande, tão foda, que muita gente sente falta no sexo, só que despreza aquilo por preconceito, né? Que o BDSM tá dentro de uma esfera de preconceito muito grande, e a gente nunca parou pra pensar nisso, porque, cara, lá existe todo um limite... Lá existe uma clareza de coisas que você quer fazer e de coisas que você não quer fazer. Lá existe uma clareza de como você quer receber prazer, de como você vai receber prazer entregando algo. Existe todo um diálogo muito gigantesco que, se você parar pra pensar, cara, talvez muita gente que tá ouvindo não tenha um diálogo mínimo com o parceiro ou com a parceira. E dentro do BDSM você vê um diálogo gigante desse e é ignorado pela galera, né? Não, e total, e assim, por isso que eu falei, quando você entra num relacionamento, você não sabe muito o que você quer, você tem que conversar. E eu garanto que tem muita gente aqui que nunca deve ter conversado, sei lá, 5 vezes sobre isso, sobre o que gosta ou não no sexo, certeza. Sabe? Tipo, eu acho que é o começo, que nem você fala assim, o que você gosta de comer? Ah, eu gosto de massa, de comida japonesa, não sei o quê. No sexo tem que ser igual, gente. Tem que falar, olha, eu não curto anal, eu curto anal, eu não curto tapa, eu curto tapa, eu gosto de ser beijada de costas, eu gosto de transar de conchinha, sei lá, você tem que, tipo, é o mínimo, você tem que falar, porque a pessoa não vai descobrir sozinha, e se descobrir vai demorar, e às vezes nessa demora, nesse negócio de entender o que o outro gosta, demora muito e a pessoa pode até ficar frustrada, falar assim, nossa, ele transa mal. Não, você nunca falou que você gosta de fazer, ele não tem obrigação e bola de cristal pra descobrir que o seu ponto G é em tal lugar. Sim, então, você tem que falar. Mas é curioso isso, né? Curioso perceber que dentro do BDSM você tem esse diálogo tão abrangente, de uma forma tão bonita até... E aí, com o sexo casual, que é praticado pela grande maioria das pessoas do mundo, muitas vezes a galera nem conversa. Exato, e hoje mesmo. Não, e uma questão que eu... Desculpa, Gnésia, mas uma questão que eu vi sobre essa questão do diálogo é que ele existe no pré-ato, né? Existe pré, eu quero isso, eu gosto daquilo, não tolero isso, não tolero aquilo. Acontece a cena, e uma parte muito importante dessas cenas é o diálogo após... Depois de ter acontecido toda a relação, de tipo, eu não gostei disso que você fez. Ah, eu adorei quando você fez aquilo. Ah, mas por outro lado, gostei do seu silêncio, não gostei, ou gostei, amei você gemendo, ou etc. Então, esse pós-diálogo, esse retorno, esse feedback, eu acho que é um grande diferencial, assim, que eu achei, cara, se as pessoas que transam ao redor do mundo, todas elas, adotassem essa prática de diálogo, esquece a parte constrangedora, ia ser maravilhoso. Até uma transa que poderia, que seria, tipo, one night stand, né, tipo, foi e passou... poderia virar outras se tivesse simplesmente se tivesse Nossa, super concordo. E assim, do mesmo jeito que eu concordo com isso, eu concordo que a gente precisa descobrir coisas novas para saber que a gente gosta, qual é o nosso gosto. A gente precisa se descobrir. E uma maneira que eu encontrei enquanto pessoa, e eu sempre falo isso para as pessoas também, o pornô em si, a gente até discutiu isso nosso no podcast também, a gente falou, o pornô ele é muito normativo, porque ele é feito de homens para homens. Sim. É muito difícil você encontrar, falando como mulher, achar alguma coisa muito legal para a mulher. É muito difícil, assim, tipo, sim, é 1% do que a gente encontra hoje nesses sites que são gratuitos e tal. Então, normalmente, se tem uma coisa muito diferente que é especial para mulher, vai ser pago, vai ser mais difícil de achar e tal. E eu acho que os filmes, quando você tem uma variedade de filmes, tem bastante filme que fala sobre BDSM, você encontra outros olhares, outras formas de achar se isso é legal ou não, porque, por exemplo, eu lembro de um filme que, de toda a minha lista, eu não encontrei o nome dele porque cargas d'água, não lembro. Não lembro onde eu assisti, não sei se foi na Globo, se foi algum sei lá, algum canal. Você assistiu um filme de BDSM na Globo? Não, então, é isso que eu ia falar. Acho que é Emanuele da Band. Não, pera, não, exatamente, é isso que eu queria falar. É um filme que talvez se eu contando alguém saiba. É um cara que ele mora numa casa, eu lembro disso só. E ele pega, por engano ou não, sei lá, vem uma moça morar com ele, ficar um tempo com ele, só que ela não fala a língua dele, ela é estrangeira. Ah, é tipo inglês. Não, não é isso não. E aí eles ficam nessa mesma casa e tal, não sei o quê. Só que esse cara, ele curte bondage e ele guarda um livro, fita cassete, sei lá, dentro do quarto dele. E ele sai pra trabalhar e tal, ele meio que deixa umas instruções pra ela, como é que ela podia se virar, um dicionário pra ela meio que aprender as coisas e tal. E aí um certo dia vai rolando uma química entre os dois. Só que aí um certo dia ele chega em casa e ela entrou no quarto dele e descobriu essas revistas, o livro, não lembro o que que era agora, se era fita, enfim. E ela descobre, e tipo, meio que como gesto de amor, digamos assim, tipo, de se entregar ao cara, ela pega umas cordas, agora eu não lembro se era corda, se era gravata, enfim. E ela meio que, tipo, mostra pra ele, olha, você pode me amarrar, que eu acho que você vai gostar e tal. E eu acho que essa foi a primeira vez que eu tive contato com alguma coisa desse universo. Que eu fiquei pensando, eu falei, porra, será que, né, se eu amarrar meus braços, por exemplo, meus pulsos, será que vai ser diferente? Como é que vai ser e tal? E comecei a ir atrás mais sobre isso. Tem um filme que chama Contos Proibidos, do Marquês de Sade. Marquês de Sade era um cara muito louco na época de Napoleão Bonaparte, que ele era muito louco mesmo, no caso. E ele é um dos caras meio que precursores do sadismo, por isso o nome dele é sadismo. Que ele entra nessa questão de, tipo, quando tem algum teor sexual, ele vai denegrir a pessoa, vai humilhar a pessoa, vai fazer alguma coisa assim, porque ele enquanto... e ele vai ter prazer sexual nisso. Só que ele foi ele é um péssimo exemplo, tá, gente? Porque ele tortura mulheres, tortura crianças, faz umas coisas muito ruins. Só que a partir disso começa a se falar mais sobre esse tipo de coisa. Depois Freud também vai falar uns negócios que quando você... eu não concordo muito, mas enfim, quando você é espancado ou batem em você, é porque você teve algum problema na sua infância, e aí você queria fazer alguma coisa sobre isso. É umas coisas muito tipo psicólogos, enfim, podem falar, não sou a pessoa mais apropriada pra falar sobre isso. E aí eu fui procurando mais e cada vez mais outras coisas pra falar. Esse Contos Proibidos, Marquês de Sade, é com a Kate Winslet, é de 2000 o filme. Então sim, é uma loucura o filme também, mas é meio que pra você ter noção, ter um pouquinho de contato. Mas tem é foda, e o livro do Marquês de Sade é animal. Você lê aquilo e você fala, caralho, como a história é... Você tá citando Freud. Toda vez que alguém cita Freud, eu fico pensando, cara, Freud, ele tava em um outro tempo, em um outro mundo, e as pessoas ainda usam as coisas que ele falou. E tipo, eu tenho um monte de amigo que estuda psicologia, etc, e ele fala, Febrini, a cabeça das pessoas mudou tanto, que se o Freud estivesse vivo hoje e estudasse alguém, ele ia falar, meu Deus, de que planeta que você veio? Tá ligado? Então as coisas estão a gente fez um programa sobre o Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman é um filósofo que fala sobre o mundo líquido. Sim, adoro ele! E aí, dentro do mundo líquido, você tem o espectro da sexualidade. E ele é tão líquido quanto o nosso próprio mundo, tão complexo. Tanto que a gente deu exemplo lá, antigamente você tinha o quê? O homem e a mulher, e acabou. E não tinha mais nada. E hoje você tem um monte de siglas, de definições, de desejos, de vontades, de quereres, que não existiam antigamente, tá ligado? Então, mesmo dentro do assunto que a gente tá puxando, que é o BDSM, as coisas estão evoluindo, estão mudando. Tem coisas que são necessárias, tem coisas que são boas, mas são... Por exemplo, o Nifomaníaca. Eu acho o filme maneiro, interessante, pela coragem dele e tal, mas eu acho que ele é mais do mesmo. Porque ele mostra um lado muito ruim que a galera já tá acostumado. É o que aconteceu com os filmes de faroeste. Os filmes de faroeste sempre mostravam... Não, eu vou pedir pra você voltar um pouquinho em Nifomaníaca. Eu não entendo... Como que é mais do mesmo? Como que é um lado muito ruim e que é mais do mesmo? Assim, O que acontece com ela ali, apesar de muitas pessoas pensarem que, ai, é linfomania, que eu queria sair com a linfomania, alguma coisa assim, mas tipo, cara, é um sofrimento, é um drama, né? Sim, é um drama e ela é encontrada, tipo, na rua. Exato. Ela tá em sofrimento, velho. Ela tá num momento muito ruim da vida dela, que ela conta o passado, mas que na verdade ela tava feliz. Em nenhum momento ela tá feliz. Aquilo ali é mais uma maldição do que qualquer outra coisa, né? Sim. Um desejo insaciável da repetição sem limite, aquela coisa louca. Não, é tipo relatos de pessoas realmente ninfomaníacas. Que falam, cara, e que tem essa modinha agora de falar, sou ninfomaníaca, só que você gosta de transar. Tipo, você não é ninfomaníaca, a pessoa que é ninfomaníaca, ela vive em prol de saciar um desejo sexual. Que às vezes ela sabe, na mente dela, que, cara, isso não tá realmente me fazendo feliz, não tá me saciando, que nunca vai saciar essa questão da ninfomaníaca. Isso tá atrapalhando a minha vida. Eu deixo de fazer outras coisas, ou de ter emprego, ou de me relacionar de outras maneiras com outras pessoas, porque eu preciso meter o tempo inteiro da minha vida. Então, não, galera. Essa é a premissa do filme Shame, com o Michael Fassbender. Que ele é, ele é totalmente viciado em pornô. Filme que tem sexo, eu assisto. Eu amo. Todos os dias, principalmente desde todos, mil. Né? Mas não por... Nossa, eu sou tarada. Não, é porque eu acho que... Como é um assunto muito complexo, e pra cada diretor, pra cada história é uma visão diferente, eu acho importante falar sobre isso, eu gosto de falar sobre isso. Mas se for tarado também, foda-se, não tem problema nenhum. Eu também. Voltando no ninfomaníaca... Quem tem alguma coisa a ver com isso, né? Né? Voltando no ninfomaníaca, perdão, esse é o meu ponto lá. Porque, tipo, ele mostra uma parte de um sexo, entre aspas, fora do comum, negativa. Não deixa de ser uma parte real. Não deixa de ser uma parte real, não me entendam mal. Só que quando eu digo mais do mesmo, é porque é mais um filme mostrando alguma coisa negativa de um sexo não tradicional. O exemplo que eu ia dar do faroeste é assim, os filmes de faroeste antigamente, eles mostravam o quê? Os vilões eram sempre os índios, né? Iam lá os caras lá do Velho Oeste, matavam os índios e aí saiu o filme. Não foge do real, do mesmo jeito do Nifomaníaca. Tinham índios filha da puta, tinham índios que lutavam, que defendiam o território, etc. Mas quando saía mais um filme disso, era o mais do mesmo que eu aponto aqui, entendeu? Era mais um filme de pessoas brancas matando índios pra poder defender as suas terras brancas, só que eles não colocavam lá que foram roubados dos índios. Então quando eu vejo um filme que fala um pouco do lado ruim desse sexo não convencional, eu falo assim, puta cara, a gente tá numa época onde a gente precisa de filmes que falem bem de um sexo não convencional que é praticado por muitas pessoas que já são deixadas na margem da sociedade por puro preconceito e desinformação. Ah, agora entendi o que você quis dizer. Não, e que, no caso, 50 Tons de Cinza voltando é o de serviço. Sim, super. Então... Agora, falando em serviço, a diretora, que é feminista, a Erika Lust, eu assisti um filme dela, que na verdade é um filme com... São várias crônicas, vários, como se fossem vários curtas, um junto com o outro e tal. E em um deles tem a história de uma mulher que ela entra numa casa, não sei se premeditada já, se ela sabia, provavelmente sabia, né? Porque a história é bem... o script, tipo, rola muito bem. E ela entra nessa casa meio que como se estivesse sendo... meio que invadindo mesmo, e ela tá toda de látex, né? De aquela matéria maravilhosa. Só que você não vê o rosto dela, ela tá, inclusive, tá coberta o rosto. É, você só vê a boca, os olhos e só, o resto tá totalmente coberto. E ela encontra com um cara que tá num escritório, alguma coisa assim, e aí ela começa a se colocar como dominatrix, então ela vai mandando ele fazer certas coisas e tal. Uhum. E aí depois eles acabam transando, mas assim, ela acaba transando com ele, e ela só que ela tira a roupa. Ela só, tipo, meio que abre uma fenda assim entre as pernas que ela tem. E eu fiquei olhando aquilo. Entre primeiro, as pernas que ela tem é ótimo, né? Foi isso que eu pensei. Mundo não tem essas pernas. É só ela que tem essas pernas. Foi o jeito que eu falei, desculpa. Aí a vagina que ela tem, ela usa também. Ela anda às vezes com ela. Primeira vez que eu vi, eu fiquei muito chocada. Porque você não tá acostumado a ver, e tipo, não é nada hardcore, né, nada, se você procurar hoje BDSM nos números pornô da vida, cara, vai vir umas coisas muito pesadas, assim, tipo, é bem extreme. E foi mas a primeira vez. Mas aí Grécia, é pesada pra você, não é? É, bom, é pesado assim, é muito... Isso, então, esse que é o cerne, né, da discussão. Exatamente, mas assim, eu nunca tinha visto, acho que reformulando, eu nunca tinha visto esse universo BDSM de uma forma que a pessoa não tivesse, sei lá, pendurada, ensanguentada, sofrendo, sofrendo com aquela cara de, tipo, com aquele negócio na boca, tipo, sabe? Eu achei muito diferente a proposta dela de colocar a mulher ali de um jeito que, tipo, eles estão transando, tá rolando prazer entre os dois, é mútuo, não sei o que, nananã, mas não é do jeito... que eu sempre vi, né, que eu sempre vi igual, eu sempre vi, é sempre a mulher amarrada, é sempre o cara, ou tipo, se não for assim, é a dominatrix também que tá, tipo, humilhando super o cara, que assim, pra mim, não é coisa que me conecta, eu não curto nesse estilo hardcore, e tem gente que curte, tá tudo bem. Mas eu nunca tinha visto nada que fosse dentro desse universo, mas que fosse uma coisa mais amenizada, digamos assim. E aí, depois desse lance dos 50 tons de cinza, começaram-se a fazer mais vídeos pornô pensando meio que nessa pegada, assim, só que uma coisa meio soft, né? Mais tranquilinha também. E tipo, até que me agradou. Eu vi uns também que eram, tipo, que tinha esse negócio de bondage, tinha um negócio de disciplina e tal, mas não era ninguém ensanguentado, ninguém morrendo, ninguém no sentido mais hardcore. E eu tinha curtido. Então eu acho que assim, por isso que eu falo que a gente precisa ter consciência do que a gente gosta, porque aí a gente vai no lugar certo. Até você descobrir o que você gosta, você vai ter que ver de tudo. Tem que se aventurar um pouquinho aí, amigo. Amigo ouvinte, se aventure, essa é a dica. E de mente aberta, principalmente, né? Isso, porque pegando esse exemplo que a Grécia deu, que é muito bom, tipo, quando a Grécia viu, chocou. Porque era uma coisa que não era tradicional pra ela. Só que, cara, o que não é comum pra você pode ser... Você, de modo geral, não você, Grécia. O que não é comum pra você pode ser extremamente comum pro outro, tá ligado? Tipo, a gente tá falando aqui, dá um aperto a mais, dá um tapa, puxa o cabelo. Tem gente que tá ouvindo e fala, caralho, pode fazer isso? Eu nem sabia que dava. Tá ligado? Tipo, tem coisas que pra gente é completamente normal e comum. E pra outras pessoas é bizarro. Mas o que me preocupa, principalmente dentro do BDSM, é porque, tipo... Esse tipo de prática, ou esse tipo de estilo de vida, é muito praticado, tipo, é praticado por muitas pessoas, essas pessoas sofrem um preconceito do caralho, porque a gente tá na era do preconceito, tá voltando, né, cada vez mais. Preconceito. Tipo, simplesmente porque as outras pessoas não entendem, não conhecem. Tipo, cara, tem algumas cenas do BDSM, algumas transas, que não tem nem penetração, ninguém tira nem a roupa. Só no aperto, só no beijo, no abraço, dá um beliscão, faz uma cócega. Tem uma coisa que eles praticam muito que é a cócega, né? Com a cócega, então, porque tipo, é uma tortura, né? E tipo, nem rola nada assim, tá ligado? E que não é dor também. Exatamente. Que não é dor também, e a pessoa chega ao orgasmo com isso, e você fala, puta, que pessoa bizarra. Não, cara, ela não, é só uma pessoa que sente uma parada... A gente parada... queria, eu, cosquinha, gozei. É, comigo não ia rolar também, não. Ia ser perigoso, é. Porque qualquer um pode fazer cosquinha que você. Tem um, né? Outro filme, tem um outro filme do Almodóvar, que chama Atami, que é com o Antônio Bandeiras, bem no comecinho da carreira dele também. Que ele é um cara muito louco, assim, que, tipo, ele é apaixonado por uma atriz, tipo, apaixonadíssimo pela atriz, só que ele é meio sociopata, meio malucão e tal. E ele, um belo dia, sequestra essa atriz. E, tipo, coloca ela, ela atada na cama, meio que, tipo, virar a escrava dele, assim. Não escrava, meio que, tipo, prisioneira. E deixar ela na cama, porque ele ama muito ela, ele quer ficar com ela, só que ela não quer ficar com ele. Uhum. E é muito engraçado, é porque tem uma cena que ele vai até a farmácia e ele pede, assim, tipo, não, eu quero uma pomada tal. Aí ele vai num outro lugar e pergunta, eu quero uma corda tal, mas é uma corda que seja bem macia. Tipo, ele tá preocupado com uma corda que seja macia pra não machucar a mina, uhum. Saca? Isso, tipo, é uma coisa muito... É muito louco, assim. E aí tem... Óbvio que também, se for parar pra pensar, entra em outras questões. Tipo, síndrome de Estocolmo, porque daí ela se apaixona pelo próprio sequestrador. Nananana, e tal. Só que há uma visão também diferente, porque é BDSM puro ali. Você vê que é um negócio super sexual, é super... que ele acha super normal, que ela não acha, óbvio, porque não, né, não tinha essa coisa de gostar e tal, mas no fim ela acaba gostando. E, sabe o que eu acho maneiro disso? E o filme é muito doido. Mas sabe o que eu acho maneiro disso, cara? O que eu acho interessante, assim, é que, tipo, esse tipo de coisa, o BDSM, etc., o estilo de vida, ele desperta um carinho... que às vezes a gente não vê no sexo normal, entre aspas, no sexo casual. Porque, por exemplo, tipo, eu conversei com essa mina, e ela falou um pouco disso, sobre o carinho pós. A própria Yoli citou aqui também a conversa pós e etc. E às vezes no sexo casual, tá lá, transou um papai e mamãe, não sei o que, pronto, continua a vida e tal, não sei o que lá. No BDSM, quando rola uma coisa às vezes mais física, desperta esse carinho da pessoa que tá batendo na outra. Uhum. De quando acabar, ir lá e abraçar, e segurar junto, fazer um carinho e não sei o que e tal. Que esse negócio que você falou de o cara pegar a corda macia, sabe? Desperta um carinho. Que às vezes a pessoa tem uma transa corriqueira, uma transa normal aí, sem muita coisa fora do comum, entre aspas. E depois ela fala, puta, eu queria agora um abraço e ficar junto aqui de boa, tomando um cafuné. Mas a pessoa não se sente assim, tipo, não aconteceu nada demais, né, pra poder fazer isso e tal. É triste. Nossa, se falar, super. Mas tem muita gente que, né, passa por isso. E no BDSM não, você vê, né, é porque espiado. Eu acho que eles têm, como é um acordo, é uma coisa, digamos assim, fora do tradicional, que não é o sexo baunilha, eu acho que como é muito acordado tudo, é muito conversado, você tem esse diálogo maior. Então você tá o tempo todo falando pra pessoa se você gosta ou não, se você quer ou não, que você quer experimentar, não sei o que, nananá, que você acaba tendo uma cumplicidade maior. Que as pessoas, sim, que fazem o sexo tradicional, em relacionamento ou não, ou o próprio casual, cara, não tem isso. Eu ouvi uma vez falando que, tipo, sexo casual é o pior deles, porque você tá sempre fazendo a mesma coisa. Como você tá sempre conhecendo uma pessoa diferente, a pessoa diferente não sabe como você tá fazendo. Então, tipo, meio que você tem o seu roteiro interno ali. E quando você tá num relacionamento, que você tá com uma pessoa, você saiu mais de uma vez com ela, teoricamente, né, você não vai querer fazer exatamente a mesma coisa, porque você quer saber mais e aprender mais e tal, mas não é muito o que acontece, você acaba meio que lá, repetindo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa e tal. E só eu acho que falta isso, falta você conversar mesmo com a pessoa que tá fazendo. Gente, vamos lá, sexo casual você também pode conversar com a pessoa, não quer dizer que, tipo, você tem que ir lá e fazer e acabou. Você pode perguntar pra pessoa no começo mesmo e descobrir se o que gosta ou não, não sei o quê. Eu acho que é importante você ter essa mente aberta pra querer descobrir do outro também, não só você, mas do outro. Que na verdade, você não tá transando sozinho, você tá transando com outra pessoa. Exatamente. Não, e no pior dos casos, você vai ter uma conversa constrangedora, e no melhor dos casos, você vai melhorar aí muito a sua vida sexual. Claro. Olha só. Sim. Então, o que você tem muito mais a ganhar do que a perder, né, nesse jogo. Sim. com certeza. Tem uma amiga minha que ela falou uma parada uma vez, aí eu retruquei, ela ficou puta pra caralho. Mas depois ela voltou e falou, caralho, pior que é verdade mesmo, desculpa aí. Que ela saiu com uma pessoa, falou, meu, foi o pior sexo da minha vida, eu nunca mais quero ver essa pessoa de novo. Eu falei, essa pessoa pode ser o homem da sua vida. E você vai descartar ela por conta de uma coisa que acontece muito no sexo casual, que é esse julgamento. Você transou com uma pessoa uma vez, foi horrível, você julga, essa pessoa não serve pra mim nunca mais e tal. Quando nessa vez você não tem essa oportunidade que vocês estão mencionando, de vocês se conhecerem melhor, vocês não têm essa oportunidade do diálogo, não têm a oportunidade da convivência. E lá na frente você pode parar e perceber que você que era uma merda na cama, enquanto aquela pessoa só transava de um jeito diferente. Olha, claro. Eu vou falar de advogada do diabo aqui, mas não sei como começar essa história, mas eu já fui muito dessa pessoa assim que defende, não, a primeira vez não quer dizer nada, que não sei o que, e que vamos tentar de novo, vai que a primeira vez só não teve diálogo suficiente, não rolou, não sei. Mas eu volto lá no que a Grécia falou da química. E às vezes, na primeira... É claro que a premissa disso que eu tô falando é você se conhecer. Você conhecer, saber o que você gosta, saber como que você... Conhecer seu corpo e como que ele reage a diversos estímulos. Mas, numa primeira vez, dá pra saber... Quer dizer, eu sei, pelo menos. Ou quem se conhece sabe. Você acredita que sabe. É... Vai que, segundo você, eu sou muito ruim de cama, né? Vai saber. Poderia mas ser que o cara fosse... Porque você tem aquela questão da química, sabe? Tipo, cara, gente se encostou, se tocou e às vezes o papo flui, o diálogo flui, whatever. Mas a hora de ir pra horizontal, não rola. Não dá certo. Mas o que eu falo é que, tipo assim, não que necessariamente você tenha que ser ruim de cama e tal, mas aquela pessoa pode se tornar tão foda quanto você também... E às vezes, por um impeditivo do primeiro encontro, ela não vai ter nem a oportunidade de, tá ligado? Tipo, de falar, putz, o que eu tinha que fazer? O que eu poderia fazer? Eu gosto tanto da Yoli que eu mudaria absolutamente tudo que eu fiz aqui hoje só pra ter uma outra chance com ela. Isso tudo na primeira transa, cara? Por que não? Eu acho que... Eu entendo que o Febrini tá falando... Porém, também entendo que a Yoli tá falando, porque assim, eu já passei por situações na minha vida, e olha que não foram poucos, de tipo, é um primeiro encontro e, cara, aí você vai lá, você janta com a pessoa, é mó legal, tem uma conversa mó da hora, não sei o que, nananã. E aí vocês vão pra cama e tipo, mano, é muito ruim. E assim, eu parto da premissa de que uma vez eu vi uma mulher falando disso, que ela é tipo sexóloga, enfim, fala de sexualidade e tal. Ela falou assim, nunca passe mercadoria ruim para frente. Que é o seguinte, se você acha que tá ruim, pode ser que seja ruim para outra pessoa. Então fala. Você tem que falar pra pessoa, olha, não, assim tá bom, vamos tentar de outro jeito e tal. E aí, tipo, o que eu fiz nessa situação foi, não tava bom. E eu falei, olha, não tá rolando, vamos, né, vamos tentar diferente e tal, porque... E mesmo tentando diferente, não rolou. Mas aí sim, é um caso totalmente fora da curva, né? Aí você tentou conversar e tal, mas... Então, tem gente que não tenta, né? Tipo, vai embora, dá o seu número, aí o cara passa o número. Mas aí tem outro ponto também. Tipo, ninguém... Ai, será que é advogado do diabo de novo? Pode, ninguém, pelo amor de Deus, ninguém, pode. Ninguém é obrigado a ensinar ninguém a nada. Então, mas aí que tá, eu acho que... Eu encontro um cara que às vezes seja uma química diferente, talvez seja jeito diferente de transar. Ou talvez seja porque a pessoa seja inexperiente mesmo, não sei. Eu ou qualquer outra pessoa que se veja nessa situação, não é obrigada a... Esse é o jeito que você vai fazer, esse jeito tá errado. Não sei o quê. Se você entendo, quer agradar uma mulher, você vai fazer moral. Então, sabe, isso aí é muito hardcore, muito radical. Não, calma. Porque para pra pensar. Pensa na sua primeira vez, tá ligado? Imagina que sua primeira vez fosse com um cara experiente. Você acha que você mandou bem pra caralho na sua primeira vez? E tem E tem gente que, mesmo já tendo a primeira vez, ainda mas não tem. Mas a pessoa acha, eu garanto. Porra! Essa não, daí humildade do cara. Eu acho que foi uma bosta, mas ele acha que foi maravilhoso. Por causa dessa questão de química. Ele falou, cara, a pessoa que foi a minha primeira vez, ele era, né, mais experiente que eu. Ele falou, cara, você pode não ter experiência nenhuma. Ele sabia que era a minha primeira vez. Uhum. Ele falou, cara, a química que rolou foi tão grande que supera a experiência. Então, sim, tem vários fatores aí, uhum, que... Eu concordo com, né, isso, eu só defendo a que, tipo... A gente pode ter bateu pra caralho e bateu o beijo na boca e transa. Acabou, sabe? Sim, eu tô meio Glória Pires agora, eu não posso opinar porque a minha primeira vez foi com um menino que também era virgem. Então, assim, os dois não sabiam. Os dois não sabiam. Tipo, a gente não sabia o que a gente tava fazendo, basicamente. Eu tava imaginando que era de um jeito... Porque eu, como eu falei nos outros podcasts, né, já comentei, a minha educação sexual foi bem ruim, no caso, eu só descobri em internet e tal. Então, tipo, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu achava que eu tava arrasando, só que não. E aí eu penso, tipo, eu demorei pra gostar de sexo, digamos assim, porque foi uma bosta. E eu só fui gostar, assim, falar, nossa, realmente, o negócio foi bom, assim, muito tempo depois, porque enquanto eu pedi a minha primeira vez foi com um namoradinho e tal, e ele também, como ele não sabia, então pra mim era, o que ele sabia era isso, então o que tinha que fazer, a gente tinha que, né, fazer assim, assim, assado, e ele tinha que gozar. Era isso que eu sabia. Eu não sabia o que eu podia ter orgasmo, o que eu podia achar legal. Então, tipo, eu meio que fazia porque tinha que fazer ele gozar. Não o contrário. Não vice-versa, no caso. E eu só fui descobrir mesmo, tipo, muito depois. Então, eu acho que é muito você se descobrir, saber o que você gosta ou não. Você tem que fazer isso sempre. É muito difícil falar que, eu nunca vou fazer BDM, eu nunca vou aderir ao BDM. Eu já perdi o negócio. Aderir mais ao BDSM do que a gente já tá, né? BDSM, obrigado. Exatamente. Então, assim, tipo, é muito difícil você chegar e falar, nunca mais, nunca vou fazer isso porque eu acho errado, é estranho, não sei o quê. Uhum. E a primeira vez pode te chocar, a primeira vez pode você pode achar que é muito diferente. Mas depois, se você experimentar, experimenta, não quero fazer bondage, não quero fazer não sei o quê. Experimenta uma algeminha de pelúcia, experimenta vendar os olhos com um echarp, alguma coisa assim, sabe? Tipo, são coisas que você pode ir começando e... Um gelinho no corpo? Um gelinho no corpo, exatamente. Você pode descobrir que você gosta. Sim, eu concordo com a Ioli. Eu concordo com a Ioli de que, tipo, quando rola a química, monstra, não tem o que fazer, cara. Aí é só deixar rolar, porque o chicote vai estralar. Eles se tocando, fazer, né? As paredes vão tremer e já era. Mas o que eu digo é o seguinte, né? Tipo, não espirrem pessoas da vida de você, porque o sexo foi meia bomba na primeira vez, tá ligado? Se apaixone por pessoas, depois se apaixone pelo sexo com aquela pessoa. Não sei se eu concordo. Eu sempre falei que o sexo, pelo menos pra mim, ele é muito importante. Mas, O sexo, Grécia, ele pode ficar bom, essa é a minha questão. Não, eu acho que o sexo pode mudar e pode ficar bom. Não, mas a questão não é só se é bom ou ruim, é questão de se bate. Sim, quando bate, beleza, mas às vezes não bate por algum motivo X, que você teria 99... Mas se não bate, se for ruim, viramos amigos e... Segue o baile. Mas o que eu tô falando é isso, tipo, não precisa necessariamente você pegar aquela pessoa e falar, agora nós somos amigos porque a primeira vez foi uma bosta. Uma segunda, se acontecer, se rolar uma conversa, alguma coisa do gênero, sabe? Eu acho que assim, eu já tive situações de que, tipo, a primeira vez foi horrível e nunca mais falei, e já tive situações de que a primeira vez foi horrível e depois melhorou. Mas eu acho que não é só a questão do sexo em si, de ser bom ou não. É tudo, é o resto, é tipo... Não, sim, se for o resto, não tem nem o que fazer. Né? Se for o conjunto, tem o que fazer. Tipo, teve uma vez que eu saí com um cara e foi muito ruim, tipo, muito ruim, nem ele curtiu, nem eu curti. Só que assim, a gente era muito brother, então a gente ficou, tipo, no motel assistindo YouTube, sabe? Jogando War. E aí, tipo, a gente ficou conversando e tal, e aí depois a gente sabia que a gente se curtia, só que o sexo tinha sido bom. E sim, depois quando a gente não saiu... rola mesmo. E aí depois a gente saiu, depois demorou um puta tempo, a gente saiu de novo, e aí o sexo foi um pouco melhor, e depois melhorou, e depois melhorou de novo, e assim, tipo, por isso que eu falo que não é só isso, é uma questão de fatores. Se você se você não curte ficar com a pessoa conversando ali na cama, pelo menos pra mim não serve, sabe? Tipo, eu acho muito da hora, assim, o pós, sabe? Tipo, você termina ali, depois você fica conversando, batendo papo, falando de coisas aleatórias. Faz parte, né? Pra mim, esse nome pós eu nem ponho, é o sexo mesmo, já era. Então, mas... tem gente que não curte, tem gente que, tipo, transou e tchau, literalmente. Sim, ou dorme, ou vai embora, ou sei lá, tipo, ah, deu pra mim. Mas isso pode mudar, entendeu? Isso pode mudar dependendo da conversa e tal. O que a Yoli falou é verdade, mas tem essa questão também. E a beleza da coisa é essa, não concordar em tudo. Deixa eu só botar um ponto que a gente tá esquecendo. A gente tá esquecendo de um ponto muito importante. A gente tá falando aqui de química, a gente tá falando aqui de situações diferentes e tal. Mas, resumindo em uma palavra, é tesão. Acabou. Por exemplo, eu tenho um amigo meu desde o ensino médio, a gente é amigo até hoje. Ele namora, eu sou amiga da namorada dele e tudo mais. Só que a amizade começou porque teve um interesse ali no ensino médio de se pegar e tal. A gente nunca transou, já deu, trocou uns beijos na boca e tal. Mas a gente se ama. A gente se ama, não sem eufemismo, a gente se ama. Tudo que ele precisar na minha vida, eu vou falar com ele. Tudo que ele precisar, ele vai falar comigo, sabe? Sim. Mas não passa. Não passa mais pelo tesão. Foi todo um trabalho de construção e tal. Não passa, sabe? E mas tem pessoas mesmo... que às vezes eu viro, cara, essa pessoa é um babaca. É, então. Isso que eu falo. Tem vezes que com tesão eu não ia me relacionar. Bosta. E eu falo, cara, mas eu quero sentar ali. O que eu vou fazer? Eu quero sentar simplesmente, puramente, ser feliz e plena. Vai fazer o quê, gente? A gente vai ser feliz. É o tesão que às vezes eu acho que o tesão que dita a minha vida. Que eu faço merda é tesão. Mas eu vou te falar, já teve transa com tesão aí que foi pior do que muita transa sem tesão, que eu vou te falar. Ah, mas aí tem tesão que decepciona, tem falta de tesão às vezes que você acha que vai lá, vai ser minha boca e surpreende. Né? Isso se chama vida, de complexidade. Não, e às vezes assim, às vezes é tanta expectativa que a gente mesmo gera, tipo, você vê lá a pessoa, nossa, você tá com tesão, você tá, tipo, explodindo, aí tu vai lá, vai ficar, dá um beijo na pessoa, o negócio morre. É horrível. Dá aquela dentada, né? Já falei, eita, porra. Ai, fudeu, né? Não vai ser bom. Mas assim, aí, tipo, por isso que eu falo que eu sempre fui muito a favor do beijo na boca, assim, porque meio que você descobre, né? Amo beijo na boca. Exatamente. Tipo, você sabe que energia vem dali, e às vezes você mesmo tá com muito tesão, tá com muita vontade de fazer alguma coisa, mas pelo beijo na boca você fala, e aí, tipo, pelo menos pra mim, não rola, sabe? Fica não, bom. Mas tem um ponto. Sempre que um beijo na... Aliás, sempre que um beijo na boca for ruim, o sexo vai ser ruim. Mas não, nem olha lá, vem aí, olha aí. Não, tá não, não. Não, mas o contrário. Mas se o beijo na boca foi bom, ou muito bom, não necessariamente o sexo vai ser bom também. Então, mas eu acredito que às vezes... Eu acho que assim, é muito do momento. O beijo é muito significativo... Porém, pode ser, porque eu já beijei gente que não tinha o jeito do beijo que eu gosto. E acho que cada um tem o seu, né? Sei lá. Não era um beijo 35C? Não se enquadrava na minha planilha. Porém, o sexo foi bom. Então, assim, é muito experimentar mesmo. E sim, tá, porque tipo, é sexo, né, gente? Sexo. Ai, eu não consigo sentir tesão numa pessoa que beija mal, gente. Não, não tem como. É a primeira você nem etapa. Geme durante depende, o sexo, olha. Fica se quieto. Oral foi bom. Puxando aqui, falando sobre feminismo, eu acho que tem várias questões. A gente tem dentro do BDSM a supremacia feminina, que é a mulher que lidera tudo, que comanda tudo e que não vai deixar o homem nunca se sobrepor a ela e tal. Eu, enquanto feminista, eu não curto muito isso, porque eu acho que essa coisa de equidade de gêneros, tipo, homens e mulheres e tal, pra mim faz mais sentido. E, tipo, a gente pode concordar, discordar e viver uma vida legal e tal, e seguindo o baile, como a gente tá falando o tempo todo. Mas, eu acho que, assim, voltando sempre ao que eu vou falar desde o começo, você combina com alguém, tá tudo certo e você tem consentimento e tal. Eu acho que quando a gente fala de feminismo, tem várias linhas feministas, tem as linhas feministas que acreditam que homens não podem ser feministas, tem feministas que acreditam que podem, tem mulheres que, por exemplo, na hora do sexo, não que nem a gente falou, né, com a Bárbara, que ela falou que ela entrevistou meninas feministas, que elas não fazem sexo de quatro porque elas estão mostrando muita submissão ao homem, por exemplo. Mas eu já li muito falando que em todas as posições sexuais, você sempre vai ter um papel de submissão. Sempre vai ter alguém fazendo mais força que o outro, sempre vai ter alguém comandando mais que o outro. Porém, eu acho que assim, pra mim, como feminista, eu acredito que na hora do sexo, se você combina, tá tudo bem. Então, tipo, se você curte levar um tapa e você combina isso, tá tudo certo. É óbvio que você não vai levar um tapa no meio da rua e nem conversando, porque não é o combinado. O combinado é dentro do sexo, você tem liberdade pra fazer isso. É o famoso tapa. Mas, bem dado, né? Do jeito certo, exatamente. Na hora certa, com a intensidade certa. Isso, e mesmo assim, se você curte muito um tapa na cara na hora do sexo e você naquele dia não quiser, cara, é só falar. Entendeu? Eu acho que por isso que a gente precisa conversar muito sobre sexo e ter um diálogo sobre o que você gosta e o que você não gosta. Tipo, chegar na hora e falar assim, olha, hoje eu tô afim de uma coisa mais, sei lá, sexo baunilha, uma coisa mais de boinha. Ou não, eu falo assim, mano, eu quero tapa, eu quero palavrão, eu quero força, eu quero sei lá, e tipo, e se te excita e excita outra pessoa, velho, vai e vai fundo, sabe? Por isso que eu acho que essa coisa de submissão no sexo é muito relativo, assim. Submissão na vida é muito ruim, mas se você curte um BDSM que tenha submissão, cara, qual o problema, entendeu? Eu acho que é isso, assim, se você tá confortável nessa situação, vale tudo, e no sexo, pra mim, vale mesmo. E se você tá afim de, sei lá, um sufocamento hoje, fazer uma coisa meio hardcore, e depois fica com marca, e você curte isso, e fala, olha, fiquei marcada, sei lá, é você, assim, é você que tá afim, e se a outra pessoa também tá, qual o problema? Agora, se você pede uma coisa pra uma pessoa, que até já aconteceu comigo, sei lá, tipo, você pedir pra pessoa te xingar e a pessoa não gostar, não vai rolar. Não vai rolar porque a pessoa vai se sentir mal, vai ser estranho, entendeu? Então, assim, você tem que conversar com a pessoa e saber até que ponto as duas vão e se tá confortável pras duas ou não. É isso, pra mim. Então, tipo, mesmo sendo feminista, posso levar um tapa assim e eu vou ficar feliz com isso. Só que eu vou ter que abrir o jogo e falar, olha, eu curto isso, mas nesse momento, desse jeito, assim, quando eu pedir, eu vou querer. Se eu não quiser, eu vou falar também. Então, acho que não tem problema nenhum. O que que você acha, Yoli? Olha, eu acho várias coisas. A Yoli com essa história, discorda. Vamos lá. Vai. Não, vamos lá. Mas eu vou... Primeiro, vamos quebrar um pouquinho. Eu tenho uma história engraçada sobre a questão de xingar, que eu antigamente eu namorava, né? Hoje eu tô solteira. Mas quando eu namorava, rolou um papo assim, tipo, ah, me xinga, que nem... Tipo, que não sei o que. Mas eu não disse explicitamente assim, ah, me xinga. Eu disse assim, ah, o que que eu sou sua? E aí ele falou... Meu namorado, o cara falou. Não, tipo, ah, meu amorzinho, uma coisa assim, ah, o amor da minha vida. Aí eu tipo, não, não é isso que eu quero que você fale. Não, aí o cara já ficou triste, né? Você não me ama mais. Mas então, o que que eu acho sobre isso? Vamos lá. Pelo ponto de vista do feminismo. A primeira coisa que eu tenho que dizer é... O feminismo, ele não é um movimento em sua plenitude. Ele existe em várias vertentes. Assim como, por exemplo, o cristianismo. Tem gente que acredita em Deus, mas que acredita em santo. E tem outras pessoas que não. Acredita que... Existem intensidades diferentes, né? Não, intensidades e maneiras. Tem gente que acredita que através das obras... Eu já fui da igreja também, né? Então tem gente que acredita que através das obras, que é através dos seus atos, que é que você vai demonstrar a sua fé e seu amor por Deus, por exemplo. E tem gente que acredita que só pela fé, só pelo seu coraçãozinho ali, você e Deus conversando, que isso vai ser concretizado. E a mesma coisa acontece no feminismo. Existe o feminismo liberal, existe o feminismo radical, interseccional, e vários feminismos, etc. Uhum. E no meu ponto de vista como feminista, que ainda não define uma vertente para minha vida, É, problematizar sério. Porque se é consensual, mas dentro do que é consensual, a gente sempre é consensual. Quando é consensual? Se eu disse sim? Até a página 2, né? É, eu disse sim, mas por que que eu disse sim? Eu disse sim porque eu quero, ou eu disse sim porque eu sou coagida emocionalmente, ou por dinheiro, ou só porque eu quis mesmo dizer sim? Ou... É, assim, é, eu concordo. Você é, tem que querer mesmo, não é? É, e objeto de problematização também, porque que eu vi um gráfico antes da gente entrar pra gravar, de que entre as mulheres, só não necessariamente dentro do BDSM, tá? Entre as mulheres em geral, na pesquisa. Apenas 4% preferem ser dominadoras do sexo e o resto preferem ser submissas. Então, dentro desse universo BDSM, quanto que a gente pensa, quantas são dominatrix e quantas são submissas? E dentro de qualquer esfera e qualquer nicho, eu não consigo, e eu acho que dentro de uma sociedade é difícil a gente ignorar, o contexto de uma opressão de gênero que a gente sofre, né? Se a gente for falar de feminismo, descer as caralhas toda. Então é difícil ignorar esse contexto dentro, mesmo dentro de um nicho que é a BDSM. Uhum. Deixa eu pôr um ponto aí, olha, pra você responder. Porque claro, eu entendo o que você tá falando e eu concordo. Eu me considero um feminista, apesar de ter uma visão um pouco diferente em alguns aspectos. Mas para pensar, tipo, o feminismo ele busca, acho que na amplitude dele, o quê? A felicidade das mulheres, né? Tem toda aquela relação dos direitos iguais, de ser reconhecida como, sei lá, a mina tem um... Tem exemplos clássicos aí de, por exemplo, Arquivo X, né? Tinha o cara e a mina, e o cara ganhava, tipo, sei lá, $100,000 e a mina ganhava $20,000. E aí o nego fez um dossiê e falou, não, mas o personagem dela é, tipo, muito mais importante do que o dele. Ela tem muito mais tempo de cena, ela trabalha muito mais do que ele e ela ganha, tipo... Muito mais relevante. Ela é muito mais relevante e ela ganha pouquíssimo e tal. Eu acho que tem essa questão. Mas aí, quando você cita esse exemplo que você citou agora, eu fico me perguntando, será que de algum modo não vai acabar cerceando a felicidade dessas próprias mulheres que se sentem bem, se sentem felizes de uma forma plena sendo submissas dentro do BDSM, quando a gente cai um pouco pra esse lado de, tipo, eu não acho que isso é bom pro feminismo? Então, eu não tô necessariamente dizendo que não é bom ou que deixa de ser, até porque eu não me acho segura nos estudos que eu fiz até hoje pra dizer isso, tá? Uhum. O que eu tô dizendo é, primeiro, eu acho um pouco falacioso a gente dizer sobre felicidade das mulheres, que esse é o ponto do feminismo. O ponto do feminismo é a libertação, pra mim, tá? E dentro de várias teorias. É a libertação das mulheres. E eu não acredito que eu e Olly Mello, eu nunca vou ser livre enquanto qualquer outra mulher estiver nas mãos do patriarcado. Por exemplo, eu e Olly Mello posso dizer sim ou não, ou fazer o que eu quiser sexualmente e tal, ou até eu posso acreditar que no mercado de trabalho eu sou igual a qualquer homem, mas eu não vou ser verdadeiramente livre enquanto eu tiver mulheres mutiladas na África, enquanto eu tiver noivas de 8 anos, de caras de 40 nas Arábias. Uhum. Então, o feminismo, ele não, pra mim, ele não é um movimento individual sobre escolhas individuais, sobre a felicidade de cada mulher. É sobre a libertação de todas as mulheres de uma ferramenta social que se chama o machismo e o patriarcado. Uhum. Então, se parece... de uma certa visão, que é um cerceamento da escolha de certas mulheres de fazer ou deixar de fazer, mas na verdade é pensando nas mulheres que são oprimidas por essas escolhas em primeiro lugar. Sim, entende? Eu entendo. Eu perguntei porque, tipo, do jeito que você coloca, o BDSM ele acaba entrando como machista. E eu sou contra qualquer coisa machista. Então, aqui no caso, eu seria contra o BDSM, contra a prática, contra o estilo de vida e contra essas pessoas que estão dentro disso. Eu não acho isso maneiro, tá ligado? Sim, eu acho que, tipo, essas pessoas... Que o BDSM em si, ele não é machista. A prática é BDSM. Eu acho que ele é machista. Quer dizer, vamos mas lá. Se você mudar não, o que não, você tem que mudar pra ele deixar de entrar nisso, ele vai se desestruturar e deixar de ser o que ele é. Não, ele é machista por consequência de uma sociedade que é machista. Se a partir do momento que a gente liberta todas as mulheres dessas amarras, não é normal só 4% das mulheres se sentirem dominantes. Então, mas você não acha muito... Eu não sei. Eu acredito que assim... Existe muito tabu pra falar sobre sexo. Existe muito tabu pra falar de quem realmente faz ou não. E eu nunca confio em pesquisa. Nunca. Eu, como jornalista, falar pra mim 4% pode ser que seja muito menos. Ou pode ser que seja muito mais. Porque assim, as mulheres, teoricamente, elas não vão colocar em risco o que elas têm de... Tipo, de o que elas conseguiram, o que elas construíram hoje pra, tipo, serem respeitadas. E se uma mulher que, teoricamente, precisa ser respeitada no mercado de trabalho, precisa ser levada a sério, se ela falar sobre sexo, ela não vai ser levada a sério. Então, provavelmente, ela não tenha respondido essa pesquisa de maneira honesta, digamos assim. Claro. Porque ela não entende. Então, acho que assim... Eu corro o risco de parecer meio paranoia, assim, mas por que ela não respondeu essa pesquisa honestamente? É culpa de quem? Não, mas aí é que tá. Por quê? Mas aí é que tá, tipo... Desculpa, Grécia, só um ponto. Por que, olha, que tem que ser culpa, entendeu? É que tá. Porque, vamos parar pra pensar, vamos imaginar o seguinte... A mulher agora, ela é respeitada no trabalho, ela é respeitada nas escolas. Você tem um número muito grande de acadêmicas respeitadas, com papers, tem mulheres, prêmio Nobel, não sei o quê. A gente atingiu uma equidade maravilhosa, mas o BDSM continua como ele tá. A gente não pode falar que ele é machista. O problema é a sociedade, entendeu? Uhum. Porque o BDSM, vamos dizer, ele é 0,1% da coisa toda. E às vezes ele pode estar sendo encarado dessa maneira por um reflexo do resto dos 99,9%. Eu não tô botando o BDSM como causa, gente. Eu tô botando ele como sintoma, talvez, ou consequência. E eu acho que tem se a sociedade toda não for machista, por consequência, o BDSM também não vai ser machista. E tem outro porém também. Tipo, outro porém ainda. Tipo, qual o problema de uma mulher hoje que se sente confortável, que é respeitada no trabalho, que tem uma posição legal, de falar que, opa, peraí, eu não me sinto submissa ao meu parceiro, eu não me sinto submissa ao meu pai, eu não me sinto submissa ao meu chefe, por que não eu posso tentar ser submissa na hora do sexo e achar que isso é legal? Mas é só na hora do sexo. E é uma condição, tipo, do combinado mesmo. Ela vai querer explorar esse sentimento nela durante o sexo, que é uma coisa muito maluca, por isso que eu falo que é doido mesmo, que o negócio é, tipo... No sexo a gente libera umas vontades, umas coisas muito malucas, assim... E depois e voltar a ser uma mulher, tipo, normal, tranquilinha, de boinhas e sem problema nenhum, vivendo bem. Eu acho que, assim, tem muita questão. Eu acho que na parte feminista, se você fuçar, você vai sempre pender pro lado machista, porque é uma coisa que tem essa coisa de dominação e tal... Mas é uma coisa que também cresce cada vez mais. Mulheres que querem ser dominatrix, que querem dominar, que querem ser... e o homem entender aquilo como ok também. Então, eu acho que é uma desconstrução muito grande. A gente tá falando sobre isso agora, talvez a pessoa que esteja ouvindo a gente deve estar com um nó na cabeça e falar, porra, isso tá a favor ou contra, caralho? E assim, a verdade é, a gente não sabe até que a ponto... A gente é de AZ. Exatamente, porque a gente pode falar, olha, eu curto um arranhão, eu curto um palavrão, eu curto uma algema. Mas eu não curto, por exemplo, choque. Eu não curto vela, cera quente, eu não curto... Mordida. Espancamento, mordida. E eu acho que assim, cada um tem o seu limite, cada um vai até onde quer chegar pra... E se você, cara, se você tá conseguindo gozar com isso, meu parabéns, velho. Que a gente chega a um outro ponto ainda que é muito foda na parte feminista, que é tipo, um número ridículo de mulheres, é tipo, sei lá, 70%, acho que até um pouco mais, de mulheres que dificilmente conseguem ter orgasmo, né? E então, assim, se você consegue... Desculpa, Grécia, tem alguns números expressivos que dizem que não sentem nem prazer, né, cara? O que é muito mais tipo, bizarro de você imaginar. Exatamente, tipo, você tá fazendo forçosamente mesmo, né? Você não tá nem fazendo... você não tá sentindo nenhum um gostosinho ali. Que você pode até gostar do sexo e não ter orgasmo. Isso é normal mesmo, pode acontecer tanto com homens quanto mulheres. Agora, você nunca conseguir gozar, nunca conseguir chegar ao orgasmo, opa, peraí, né? Então, se você descobrir que, tipo, levar um tapa te faz gozar, mano, parabéns. E vai de tapa. Né? E vai lá. E não, mas o meu ponto, quando eu trouxe esses dados e tal, é que na minha formação, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, não sabemos, né? Mas na minha formação, eu sempre privilegio o social, de o que é um fenômeno social, de o que acontece na maioria, em desfavor do que é individual. Então, fenômenos individuais. Eu argumentando aqui, eu como estudiosa, né, eu entrando no meu TCC, inclusive aceito sugestões de temas, pra mim não me interessa individual, né, talvez dentro do campo da psicologia isso interessa, mas pra mim, eu estudando comunicação, numa formação que tem muita sociologia, antropologia, política, não me interessa, o que me interessa é... São movimentos, eu como pesquisadora, tá? Eu quero sempre saber das pessoas, eu e olha. Mas eu como argumentadora, né, nesse caso aqui, nessa gravação, nesse podcast, pra quem tá ouvindo, o que me interessa é um movimento social. Então, pode existir algumas mulheres que são dominatrix, ou que não são, ou que não sei o quê. O que me interessa é como movimento social de que 96% das mulheres não são dominatrix. Ou, aliás, não são dominantes, né? Não gostam dessa posição. E o que isso quer dizer, isso dentro da esfera íntima do sexual, e o que, que isso reflete na nossa sociedade em geral? Esse tipo de pergunta que eu quero responder e que eu quero fazer, quero saber também, quero ter essa resposta, sabe? Então, dentro do BDSM, né, voltando pro tema, quanto que dessas práticas são reais, não é uma boa palavra, mas são trocas justas, talvez seja uma boa expressão. Então, mas eu acho que é aí que tá. No sexo não tem troca justa, Ioli. Por isso que eu não acho tem, que. Não tem, eu também acho. Eu, como Ioli Melo, de indivíduo, acho que é sempre uma fricção que nunca vai ter. Tipo, se fosse pra ser igualdade, ficava parado. Se tá parado, não tem sexo. Né? Mas ainda vale da gente olhar, ter um olhar mais próximo e avaliar o que tá acontecendo socialmente nos poucos estudos sobre sexo que a gente tem. Talvez não sejam tão válidos, porque foram poucas mulheres, talvez elas mentiram, talvez elas ficaram perdidas, não sei. Eu acho complicado porque eu acho que o resultado acaba sendo interpretativo, sabe? Por exemplo, a gente tem um problema de que... dentro do punch a gente tem o qual ainda. É, porque tipo, dentro da sociedade hoje a gente tem toda essa repressão contra as mulheres e etc, né? Que tá uma briga do caralho pra tentar reverter isso, ainda bem que as coisas estão mudando. Devagarzinho, mas estão mudando. E aí o que acontece? No exemplo que eu dei, imagina uma sociedade que não tem mais esse problema, quando você vê essa pesquisa e você vê esses 4%, você chega a uma conclusão que é a seguinte: essas mulheres estão sendo dominadas porque elas querem, elas podem fazer o que elas quiserem com a vida delas. Só que como aqui o contexto é diferente, como a gente tem um problema de machismo muito grande... Contexto é a palavra mágica. Né? Isso. Como a gente tem um problema de machismo muito grande, a gente olha esses 4% e fala, elas estão sendo reprimidas. Quando na verdade elas podem ser 4%, incrivelmente, e por mais difícil que possa parecer, porque elas querem ser 4%. Por isso que eu acho complicado bater o martelo assim, né? A gente, enquanto pessoas de humanas, falando de comunicação, falando de sociedade, a gente sempre vai bater nesse tipo de coisa, sabe? Tipo, nunca é uma verdade exata, nunca é uma coisa que a gente pode ter absoluta certeza, por mais que isso seja redundante, porque é muito difícil, ainda mais com um tema que é muito foda. Cara, é tão difícil falar de sexo com os amigos, assim, que são seus amigos de infância. Quando você começa a falar e eles ficam te olhando torto e tal, eu sei porque... Ou já vem uma zoeira, porque é tipo, não vamos falar disso não. E é muito relativo. Tem gente que tem, sei lá, 30 anos e nunca conversou de sexo com amigos. Nunca falou com os pais, nunca falou... Não é um assunto normal, não é um assunto que você... que você conversa assim de boinha, entendeu? E cada vez mais a gente vai ter que perceber que não é bem assim. A gente tem cada vez mais crianças com internet, com informação, com acesso muito fácil, e cada vez mais cedo eles vão ter acesso a coisas sexuais, a pornografia e tal. Então, a gente tem que entender que tá vindo uma geração agora também muito diferente da nossa, e que a gente precisa falar sobre isso porque é importante. A gente sabe o quanto a gente sofreu, o quanto a gente achava que sexo era X e não é, Y também não é, e Z também não é. E a gente tá aqui falando de uma coisa que é tipo super complexa e super surreal para um monte de gente. A gente tem um pouquinho de informação, mas a gente também não é o praticante fervoroso e tal. Então tem várias coisas aí que cada um falou que prefere, o que não prefere. E é isso, a gente tem que, tipo, começar a estudar mais e falar mais sobre isso. Eu acho muito importante você, Febrine, dar esse espaço, assim, pra gente poder falar sobre isso no seu podcast, porque, não sei, às vezes a pessoa chegou aqui, tá até aqui agora ouvindo a gente e, tipo, isso nunca fez sentido pra ela, e agora talvez ela comece a prestar atenção nisso, sabe? Uhum. Querendo ou não, a gente tá servindo enquanto comunicadores, né? Falando pro outro, falando que existe um outro mundo. Tem gente que deve estar ouvindo aqui e nunca deve ter ouvido falar o que a gente falou hoje, por exemplo. Sim. Tem gente que chegou aqui, isso deve ser curioso de perceber, com aquela coisa física na cabeça, de bater e apanhar. E depois da conversa acabou entendendo que é muito mais diálogo, consenso, combinar, fazer um contrato entre duas pessoas do que necessariamente você bater em alguém, né? Uhum. E acho que vale também de próxima vez que a pessoa for transar, depois que eu vi, de parar pra pensar, velho. Quantas vezes eu falei pro meu parceiro, pra minha parceira, o que eu gosto e o que eu não gosto, sabe? É tão importante, assim como é importante, tipo, você não precisa exatamente falar na hora. Tem gente que não gosta, por exemplo, que fica, a pessoa fica falando, não, agora muda, agora vamos fazer assim, agora vamos fazer... Não, tá bom, tem gente que não curte. Mas, meu, conta depois, pega um, sei lá, aquele momento que vocês estão de boa, depois que vocês terminarem, fala assim, cara, eu curto muito quando você me chupa desse jeito, eu curto muito quando você faz assim, ou quando você faz assado, quando você me pega pela cintura, sei lá. Sim. Fala. Converse, sabe? Né, pelo amor de Deus. Conversa, E nada de mandar mensagem por essa porra desse Saara, não, hein, pra conversar direito, cara, olho no olho. Gente, esses dias eu recebi uma mensagem assim, saudade de transar com você. Porra, eu falei. Eita. A Grécia disse que ia mandar uma mensagem assim pra não sei quem. Não sei se foi por engano o que aconteceu. Acho que eu mandei sem óleo. Não, gente, nunca conheci óleo, gente. Vou conhecer óleo agora. Assim. No próximo programa, gente, a gente fala do que aconteceu aí e tal. Cena de próximos capítulos. Se for bom, né? Porque se não for, no primeiro encontro já era. Já vamos acabar tudo. A gente vai ter dia química. Ou seja, temos então podcast? Temos, olha aí. Olha, abemos podcast. E olha, vai pro quarto, amiga. Eu tô indo agora pro quarto. Os pezinhos dela, tipo, é. Parece uma vozinha andando, né? Eu pensei numa japonesinha fofinha, mas eu tenho uma avó, uma velha. Eu tô sentindo que vocês estão se unindo pra me zoar. Ok, eu deixo. Já a gente muda. A gente tem um humor muito parecido, já disse, faz tempo. E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa.